Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sou o Comandante Shepard, e essa é a minha loja preferida na Cidadela. A Nerd só! Aqui é a Marcela Versiani, e agora não, Shepard, eu tô no meio de umas calibragens. Aqui é Beto Estrada, e agradeçam a mim, porque o meu brother Phil Spencer lançou Mass Effect na retrocompatibilidade. Falei. Seu brother. Obrigado, Beto. Pois é, eu mando naquela porra, tá ligado? E aqui é o Caio Gomes, e Caio Gomes nos episódios de videogames ninguém esperava. Ah, é verdade, Caio Gomes. É verdade. Mas o Caio Gomes faz live, ele é todo videogame, rapaz. Ah, tem essa? Tem essa? Ah, eu fiz uma vez, duas vezes eu fiz uma live, e uma delas o Alexandre entrou e ficou zoando, e todo mundo falou, não é possível, o Jovem Nerd tá na live e ele tá me zoando de noob. Aqui é o Azaghal, a gente vai gravar o quê mesmo? Muito bem, nerds, estamos aqui finalmente para falar da saga, da antologia Mass Effect, rapaz, nossa, cara, tá chegando um jogo novo aí. Temos uma trilogia fechada pra conversar, agora o jogo novo vai expandir pra outra galáxia, Andrômeda. Isso não é um jabá, a gente realmente tá querendo falar há muito tempo de Mass Effect. Mas eu acho, tipo assim, a moto e a Marcela, que é a maior especialista, não vou te botar esse peso não, peraí. Não, mas é, pode falar, ela é embaixadora. A Marcela, que é mega viciada em Mass Effect, há anos fala, caraca, vamos fazer um Nerdcast sobre Mass Effect, eu falo... Beleza, mas quando for lançar o próximo jogo, a gente fala, porque aí a galera vai estar mais empolgada e tal. Então é isso, não tem... É, eu descobri a data de lançamento, aí eu falei ano passado pra mim. Alexandre, vai sair março do ano que vem. Falou, porra, tá longe. Vamos mergulhar nessa galáxia com a cultura nova de ficção científica que está dentro do coração de muitos de nós. E-mails! Canelada. Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas do Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje é dia de Nerdtech! Ó! Todo mês nós temos um episódio extra de tecnologia trazido pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Muito bom! E hoje nós vamos falar, já está aí na sua timeline do Nerdcast, é só você baixar aí e ouvir. Nós vamos falar com o Paulo Silveira e a equipe da Alura sobre aquela pecinha fundamental dos nossos computadores, Azaghal, os navegadores. Olha só. Os browsers, aquelas porras que travam e gastam um monte de memória do computador. Mas olha só, a gente vai falar mais do que browser. Vai falar, tem toda uma história legal dos primórdios da invenção da web pelo Tim Berners-Lee. A gente fala sobre o Mosaic, Netscape, Internet Explorer, Firefox, Chrome, reclamo de todo mundo. E como é que eles foram melhorando, como foi a guerra entre os navegadores e o que a gente pode esperar para o futuro próximo, rapaz. E se você é ou quer ser um profissional que trabalha com web e saber todos os paranauês do desenvolvimento front-end, é na Alura que você vai encontrar dezenas de cursos sobre HTML5, CSS3, JavaScript, os diversos fireworks que estão sendo usados para construir sites modernos, como React e Angular. Tem tudo isso na Alura, é impressionante. E além disso, esse mês eles têm cursos novos de metodologias ágeis, de Android, de segurança para redes, desenho de personagens para jogos mobile e design thinking, rapaz! Não se esqueça que você que escuta aqui o Nerdtech, você tem a mamata de 10% de desconto nos planos da Alura, entrando em alura.com.br/promoção/nerd, e você começa a estudar tecnologia agora mesmo. Vá lá conhecer que vale muito a pena, nerd! Yeah! E, Azaghal, tem mais Nerd Store, olha só, temos o Festival das Luminárias, rapaz. Nessa última semana, a gente teve lançamento de novos modelos de luminária na Nerd Store, somando as outras que a gente já tinha, são mais de 50 luminárias na Nerd Store, muito bom, rapaz. Olha só, você que está com o seu aplicativo do Jovem Nerd, escutando, você pode ver as luminárias que eu vou falar agora. Presta atenção na tela, luminárias da Marvel com o martelo do Thor e as recém-lançadas mini luminários do Homem-Aranha e máscara do Deadpool. Cara, espetacular, muito maneiras. Também pros DC-nautas, tem escudo do Superman, escudo do Batman, tem o Batarang do Batman, muito... Batarang? Batarang, é. Batirang. Batirang. Exatamente. Batarang. Eu sei chamar de Batarang, mas eu acho que eu tô errado. Batarang. Batarang. É muito maneiro esse Batarang do baixo, cara. Tem luminário do Homem-Aranha, que são desligadas e ligadas via touch, cara. Muito bom. Além disso, temos, olha só, linha de luminários do Star Wars como modelo de lightsaber. Máscara mais lightsaber do Darth Vader. A saudosa Millennium Falcon. Muito bom. Ó. Oh. E além disso, umas 15 luminárias diferentes de Star Wars disponíveis. Nível da Net Store. Excelente. Não deixe de conferir. Luminárias de temas diversos como a Luminária Sociedade. Luminária, Luminária, Luminária. A Luminária Sociedade tem a silhueta da Sociedade do Anel subindo a montanha, pá. Tem a Luminária Tocha pra deixar seu quarto no estilo medieval. E a Luminária Tetris. E os blocos ficam acesos e você conecta e vai encaixando que nem no jogo. Muito maneiro, cara. Então aproveita e clica aí no link netstore.com.br/festivaldeluminarias e aproveite para iluminar o seu quarto cada vez mais deve. Só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 14 minutos e 15% de desconto na Cidadela. Ah, Zaga, eu quero agradecer as pessoas que doaram sangue essa semana no Nerd Cacete de Agulha. Gabriela Santos, Luiz Fernando Maihana, Lina Naomi, Marcos Clarencio, Fábio Rogério Carneiro, Eduardo Aparecido, Marco Antônio Souza, Laís Helena Meyer, Jean Rodrigues, Príncipe do Ser e Dó número 004, não sei. O que é isso? Nem eu. E Ana Carolina França Neves, muito obrigado, Nerds, por doarem sangue e salvarem vidas todas as semanas. No período do carnaval, inclusive. É, hein? Exatamente. Muito bom. Temos também a galera do Scalpo Solidário, como a Yasmin Freitas, a Júlia Maria Guimarães, a Mariana Martins e o Matheus Melo. Olha aí, doaram seus cabelos, suas madeixas. E um agradecimento especial para divulgadores do Nerdcast Stories, Ana Rosa Martins. Muito obrigado. Divulgou para 5 pessoas. Ó. Oh. Mandou aqui. Quero agradecer você por isso. Divulguem o Nerdcast Stories. Exato. Está cada vez melhor. Muito bom. Arte dos fãs. Temos uma história em quadrinho do Jovem Nerd por Tarcísio Guanais. Muito maneiro. Ficou muito maneiro os personagens aqui. Tem até o Crystal Illusion no gaveto. Caraca. Temos uma pixel art do RPG Call of Cthulhu, Mistério de Faraday, por Renato Moraes. Muito maneiro, cara. Foi um flashback dos meus jogos de adventure, foi muito maneiro. Temos também o Exorcismo de William Faraday, por Samuel Farion Walber. Muito bom. Ficou bem legal, bem maneiro, estilo Mad, parece uma revista Mad. Temos um Faceless pelo Eric Alves, que é a ficha técnica do Faceless. Muito bom. Temos um Dom Azaghal pelo Rafael Russo, ficou maneiríssimo. E mais um Dom Azaghal pelo Arthur Zambaldi. Olha aí! E falando em arte dos fãs, tem uma arte muito, muito mais complexa que está sendo mandada pra gente agora. Finalmente eu pude ver o Chronicles of Gunnor, que foi um fan game das Crônicas de Gunnor, pelo Bruno Belmonte, que ele fez um jogo gratuito, óbvio, senão tava um próximo... Puta, assim. Oh, tô brincando. Ó, oh, jovem. Não, ele, ó. É de fã, por isso que ele falou que é um fan game. Não, cara, obrigado. A galera tá jogando. Ele divulgou nas comunidades que tem Jovem Nerd, social media fora. A galera tem elogiado bastante. Eu não joguei ainda, mas eu vi umas telas e uns videozinhos. Obrigado por esse carinho, cara. Eu não sei se... Ele falou que é um alpha demo. Não sei se o jogo vai muito... Tava bem muito... avaliado na tá Play Store. Avaliado? Olha aí. Maneiro. Então, obrigado, Bruno. Foda. Do caralho o trabalho, cara. Valeu. Anderson de Castro, professor de física, 27 anos, Santo André, São Paulo. Em 2012, entrevistei Mike Fraser, o engenheiro de som do AC/DC. Ó. Oh. Nossa. Em estúdio desde 1991. E um dos melhores e mais requisitados do mundo atualmente. Ele entrevistou o Mike Fraser. Não deve ser difícil. Você deve ter que entrar em contato e vai rolar. É maneiro que ele fez. Parabéns. Não, porque ele, como ele é professor de física, eu não tô conseguindo fazer essa conexão. Aí fica um pouco mais complexo. Mas tudo bem. Ele falou que todos os álbuns do AC/DC foram feitos principalmente ao vivo. vivo, uma faixa de guitarra para Malcolm, outra para Angus, baixo e bateria. Brian canta junto com a banda para os takes ao vivo, mas regrava os seus vocais depois. Então o Angus repassa seus solos e conduções, e é basicamente isso. Em relação às gravações ao vivo, ele fala que o desafio do DVD Live at River Plate foi conseguir um bom equilíbrio entre a multidão cantando junto, mantendo o som da banda na sua cara. Conforme você coloca os microfones do público, o som da banda tende a ficar menos potente. Outra coisa em relação à banda são as turnês. Em todas as turnês, os PAs são os mais potentes se comparado ao de outros artistas. Na última turnê, a Rock or Bust, foram 22 toneladas de equipamento de caraca. Som. Nossa, cara. Sendo que 140 speakers de 8 polegadas chegando a atingir 140 decibéis, cara. O equivalente a um avião a jato na sua cara, maluco. Um avião a jato de rock and roll, maluco. Na Europa, isso causou bastante reclamações dos moradores, o que seria até normal se não fossem de moradores a quase 20 quilômetros de distância dos locais onde aconteceu as apresentações. Cara, eu não sei se é exagerado chegar, o som chegar a 20 quilômetros, mas de qualquer forma é potente. Aqui em Curitiba, eles fecharam um lugar durante um tempão, lá a pedreira, por causa disso, da situação de moradores, por causa do show. Que a pedreira é um lugar excelente pela acústica, né? E ela é faz uma... meio isolada, mas... Mas não é essa parada. Ela tem uma ótima acústica porque ela faz aquela concha, né? De... Sim, sim. Mas ela é um canhão de som... pra quem mora em volta. Exato. Aí a galera conseguiu manter fechada durante um tempão, alguns anos. É, a associação de moradores e tal. Não era uma área... Exatamente, você falou que é isolada, não é que seja isolada, é uma área residencial. É. Mas é uma área residencial de casas, não é de prédios. É, então o volume é populacional não é enorme. Exato. Mas mesmo assim as pessoas têm direito, né? Exato. Não é porque tem menos gente que foda-se, né? Mas basicamente foi isso que aconteceu. Tem no menos final... gente que abriu de novo. Foda-se. Então, mas aí o que acontece? Se bater o equilíbrio das pessoas que moram lá e da população geral, que também quer ver um show e também não é toda semana, né? É, pois é. Ela não tem show sempre, né? Porque é um lugar propício às intempéries do tempo. Ah, sim, se chover... Então, se chover, é uma merda. Então, por exemplo... Não é um show grande isso. Se chover, tu não toma chuva. Depende do show, né? É um lugar que tem que ser show grande. Sim. Não é qualquer show que é lá, entendeu? Não tem show do Rod Stewart lá. Exatamente. Nem do Lionel Richie. Exato. Não tem mesa lá. Você vai ficar em pé e vai tomar chuva e sol. Então, é um lugar que os shows são mais restritos. Curitiba, né, gente? Não tá falando de Rio e São Paulo. No Rio e São Paulo tem show toda semana. É, exatamente. Márcio Alves, Rio de Janeiro. É só isso? É só isso mesmo? Tá faltando coisa aí. Como é que esse meio chega aqui? Eu tô ficando puto com o Mal. Coitado, o Mal tá se esforçando. Nossos robôs? Agora o Mal não é mais um robô, ele tem um robô estagiário. Exato. Os robôs estagiários estão vacilando, Mal. Não tem idade, não tem profissão. Mas não é o primeiro e-mail que ele diz aqui. Caraca, eu tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Aí me veio uma dessas. E agora? Você vai dar uma liberada? Deixa eu ler aqui rapidamente. Eu não vou, não. Eu não vou, não, sabe por quê? Porque a gente tem que disciplinar as pessoas. Essa é a parada. É. Aí você dá a mão, vem o braço. É. Aí daqui a pouco foi o corpo todo. É, olha só. Então, amigão. É nome. É fácil demais. É fácil demais. Você tem que dizer quem você é. É só isso que a gente quer. Márcio Alves, pra gente, não é nada. Caraca. Márcio Alves não significa nada. Pode ser qualquer nome. Pode ser Helena Tornowski. Uhum. Não significa nada. Ora, o Márcio Alves, do Rio de Janeiro, de tantos anos de idade, de tal profissão, ele é uma entidade. Ele ganhou uma persona. Você consegue, né? Exato. Imaginar. Assim é muito fraco. Márcio, porra, Márcio. Perdeu, Márcio Alves. Mas como você não tem essa persona, não vai fazer falta. Manda outro, cara. Vamos começar começar do começo, que a gente tem que falar de Knights of the Old Republic, pra falar de Mass Effect. Olha, um grande clássico. Foi a grande motivação da BioWare. Pois cara. É, quando os caras acabaram, a equipe acabou e entregou o Knights of the Old Republic, eles estavam loucos, eles contam, né, no jeito politicamente, tipo, ah, a gente queria explorar um novo universo, uma nova história, usando as mesmas mecânicas. Eles deviam estar de saco cheio de trabalhar com a Lucasfilmes e falar, pô, a gente quer fazer uma parada nossa, usando isso tudo que a gente criou, contar uma puta história de aventura, dar na mão do jogador a decisão, e que isso é muito foda. É porque Knights of the Old Republic era um Star Wars RPGístico, fez muito sucesso e tal, os caras realmente mandaram muito bem, mas era uma licença, né? Era Star Wars. Pois é, eles não queriam ficar engessados pela licença, entendeu? Pela história, né? Tipo, cara, é muito difícil você criar uma IP nova, né? Uma intellectual property nova e lançar como um AAA e tal, às vezes não pega, entendeu? Vender jogo de Star Wars é fácil, todo mundo gosta, caralho e tal. Qualquer coisa que você fizer, né? Se eles fossem lançar pelo nome que iria ser antes de virar Mass Effect, acho que talvez não vendesse tanto. Qual assim. Eu adoro. Qual era? Science Fiction X. É, era... SFX era o nome do programa. É, do... SFX, é. Muito ruim. Mas, cara, sabe o que é também? Eu acho que é o seguinte, quando quem joga videogame, assim como quem acompanha filme e tal, a gente sempre segue um estúdio, né, cara? A BioWare nunca decepcionou a gente. Dragon Age, né? Dragon Age, foda pra caralho. Assim, eu sou um novo jogador de RPG, eu comecei minha saga ativamente no Skyrim e agora eu tô jogando 1 milhão de RPGs e joguei os Dragon Age antes do Mass Effect. Cara, Dragon Age é fantástico. É fantástico, é maravilhoso. O último Dragon Age é... Não, o Inquisition é muito bom, cara. Fenomenal, ele tava sendo a palavra. Fenomenal. Mas eu acho o primeiro ainda um dos melhores jogos de RPG já feitos, cara. Eu acho o primeiro, assim, o último Dragon Age eu acho muito bom. Acho muito foda, adorei. Mas acho uma ofensa perto do o Origins. O Dragon Age, porque o Origins, a história é melhor, cara. Não, a mecânica. É a mecânica, foda. Cara. É um RPG que você... Aí, vamos entrar na BioWare, então, que isso já começa a explicar, né? Effect, eles dão na mão do jogador a possibilidade de você controlar tudo que a sua party faz. O Dragon Age Origins, cara, você decide quando o cara da sua party toma poção, quando ele ataca, quando ele defende e quantos por cento ele chega perto do inimigo. É fantástico. E esse DNA, eles trouxeram pro Mass Effect. Olha a ponte aí. Não, mas calma. Mas vamos lembrar que isso tudo vem lá de Baldur's Gate 98. Sim. Que foi um clássico. Foi um clássico inacreditável. Eu joguei no Baldur's Gate 2, o Shadows of Arm. É, era o sonho de quem jogava RPG de mesa. RPG, exatamente. Foi a primeira grande tradução do RPG de mesa pro videogame, que pelo menos que eu acho que tem com o maior, porque o Baldur's Gate era baseado no sistema do, na época, AD&D, né, o Advanced Dungeons and Dragons. Toda a ficha do personagem, todas as skill trees, todas as magias, tudo, todos os feats, tudo era baseado no sistema do D&D. E também o universo, né, o universo de Forgotten Realms, e tal, onde fica a cidade de Baldur's Gate. Cara, era inacreditável. Eu lembro até hoje do Go for the Ice Bull! Eu joguei muito essa porra. Eu só não joguei mais porque o meu CD 4 deu pau e aí eu nunca vi, mas eu não conseguia passar do... Pô, Alexandre, vou te dar uma... Nossa, aconteceu comigo com Final Fantasy VIII, velho. É, mas eles seguiram adiante com o Neverwinter Nights também, que foi espetáculo, foi a evolução natural do Baldur's Gate. E não vamos esquecer, cara, do Torment. Eu acho um dos melhores textos, comparado com Mass Effect, inclusive. Mass Effect, pra mim, é um dos melhores jogos que eu joguei, mas um dos melhores textos já escritos pra videogame, que é o Torment. Eu não sei se vocês lembram desse jogo. Eu não, sorry. Cara, e também ele faz parte dessa época de RPG, só que ele faz uma coisa que eu acredito que o Mass Effect faz muito, que é dar uma maturidade a certos temas. Porque esses jogos, o Baldur's Gate, o Neverwinter, eu joguei na época que saíram até, mas eu me lembro que eles me divertiam muito porque eles eram muito fantásticos, né? Uhum. No sentido da fantasia e tal. E aí, cara, quando saiu o Torment, Planetscape, né? Planescape, que é também o mundo de Dungeons and Dragons, né? Que é esse Mas, mundo cara, que discurso, né? Que coisa bizarra, que jornada pesada daquele personagem, e que você tem que tomar as decisões, e decisões horrorosas. E esse é o DNA que a BioWare vem trazendo pro Mass Effect. Sim, eu sou muito fã de Mass Effect, extremamente. Vocês sabem que eu tenho a tatuagem que é do Mass Effect. Mas, cara, fiquei maluca com o jogo, insano, joguei 500 mil vezes, mas, tipo, pra mim, é engraçado. engraçado, o Mass Effect, ele trouxe pra mim algo que, por mais que o Dragon Age tenha trazido antes, não teve o mesmo impacto pra mim o Dragon Age do que o Mass Effect teve. Eu não sei, assim, não sei explicar, de verdade, não sei explicar. Ah, não, eu concordo, Marcelo. Pra mim, Mass Effect é muito mais jogo do que Dragon Age, assim, eu acho... Pior que eu concordo também, né? É, eu acho, cara, Mass Effect eu acho impressionante, sim. Porque eu amo a temática de fantasia, eu amo, mas a temática sci-fi, a maneira que o Mass Effect usa é incrível. Agora, olha só, a gente pode tirar um negócio do caminho que... Eu adoro Mass Effect também. Gostei de todos os jogos, sou mega fã de sci-fi. Mas tem uma parada que todos os fãs de Mass Effect têm que admitir. Vamos ver, eu acho que eu concordo, mas vamos lá. Não importa a grandiosidade da ameaça cósmica no universo de Mass Effect, tudo pode ser resolvido com um grupo tático de 3 pessoas. Essa é a máxima do Mass Effect, assim, claro. Tudo, pô, cara, a parada é a criação do universo, raças anciãs, demolições de planetas inteiros, você com 3 caras no grupo tático. Não é 3 pessoas, Shepard mais 2 pessoas. Shepard mais 2 pessoas. Mas tem uma coisa engraçada que, assim, o DLC, a gente vai chegar nele mais pra frente, mas... Eu discordo dessa máxima aí, tá? Calma aí. Claro. Mas... Por quê? Tudo bem. É porque o beta é chato, é por isso que... Não, é porque eu acho que ela não faz sentido, ela é só uma birra. O jogo não... Não. Mas o jogo se autozoa com isso, cara. O jogo se faz essa zoeira no DLC do Citadel, que é o último DLC que o Mass Effect teve. Tem uma cena onde estão todos os personagens e eles estão todos com o Shepard, e aí chega um momento que o Joker vira e fala: escuta, só tem lugar pra você e mais 2. E aí você escolhe, tá, o que falou, eu queria ir. É, eu nunca sou escolhido. É. Você escolhe gigante, você só não escolhe. Não tem 2 lugar pra você e mais 2. Exatamente isso. Mas assim, olha só, eu entendo essa brincadeira, eu acho ela legal. Inclusive, cara, depois a gente vai falar desse DLC que é maravilhoso. Sabe o que que é? Se você parar pra prestar atenção, cara, eles são uma equipe tática, mas todas as guerras, quando entram em conflito, existe um exército lutando. Eu sei, mas é porque... Não, é porque eu ouço as pessoas falarem, tipo assim, ah, mas é isso, é em função do jogo. É em função do jogo. E se você for olhar as decisões da produção do Mass Effect, é muito foda, porque eles tinham uma expressão que era too much videogame, com Y no final. E eles fugiram dessa coisa o tempo... Eles tinham esse lema, que era tudo que eles olhassem e falavam, cara, too much videogame, então sai disso, abandona. Tanto que o jogo não tem um boss final baseado nisso. Eu gosto da ideia de você olhar o Mass Effect e você olhar, cara, que eles precisavam fazer um jogo, mas dentro desse jogo eles construíram situações, cara, muito legais, muito críveis, assim, sabe? Pra mim, um grande resumo dos 3 Mass Effects, assim, em geral, é que, assim, você pode ver certinho. Mass Effect 1, ele é aquele core todo do RPG, aquela passagem do Dragon Age direto pra um RPG sci-fi. Então, ele tem todos aqueles elementos de RPG, ele tem um inventário que você pega, muda tudo, que mas você mexe... Mas é muito raso, né? Ele é mais raso, mas ele tem uma história que já é pensada desde o começo, apesar de todo mundo falar que não, mas isso a gente chega na polêmica depois. Mas ele vai levar de você ver que, assim, ele tem esse negócio de que ele tá construindo aquela história pra você, e ele ainda tem muitos elementos de RPG. No segundo, ele vira um negócio super fechado, pessoal, apesar de ainda ser um grupo que tá indo salvar a galáxia, você passa a ser um jogo onde você tá... focando nas relações interpessoais do seu grupo pra você poder fazer aquela missão com confiança, tá ligado? E é o último, vira o épico total. Eu vou falar algo polêmico já, que o que eu mais gosto é o 1. De verdade, assim, o que eu mais gosto... Ah, não, cuidado com o Biotix, não! Não, cara, o 1, cara, o 1 é muito bom, velho. O 1 é porque, assim... É incrível, eu amo o Mass Effect, óbvio. É, vê se vocês concordam comigo. Eu vejo o Mass Effect muito assim. O 1, ele constrói o mundo. Ele te apresenta o universo, ele te apresenta tudo. O 2, ele te apresenta os personagens. Quem são essas pessoas? Quais são as relações delas pessoais? Qual é a vida dela e tal? E o 3, ele te apresenta o conflito. Ele conclui o conflito. Na verdade, ele vai pro showdown, né? Tipo, mas, assim, uma coisa que eu queria falar rapidinho antes da gente entrar em cada Mass Effect... Eu queria lá só falar rapidinho. A gente acabou não falando quando que o Mass Effect foi realmente lançado, né? Que foi... Uhum. Ele foi lançado exclusivamente pro Xbox 360 em 2007. Essa Marcela jornalista. Não, mas é verdade. E aí, quando ele passou pra PC e pra PS3 em 2008, porque ele demorou 1 ano pra ser portado. Só que o problema é que a versão de PC rolou uma puta controvérsia, porque teve o DRM, o monstro do DRM, né? Uhum. Só que o problema do Mass Effect é que ele tinha um problema a mais. Ele tinha uma validação de licença de 10 em 10 dias, ele revalidava a tua licença. E por que que isso é errado? Ele obrigava você a ficar online, só que ele tinha um outro problema, que pra mim, eu não acho errado ele fazer essa revalidação de licença. Eu acho super válido pra você manter a legitimidade e cortar a pirataria, entendeu? Quem não deve, não teme, irmão. Parada é claro. Agora, o problema maior dele é que mesmo você comprando, se você comprou bonitinho, pago direitinho, você só podia fazer instalação e ativação do Mass Effect 5 vezes. Depois eles retiraram isso quando eles lançaram a versão de Steam, porque eles viram que o pessoal... Mas você sabe por que nessa época andou rolando isso? Que aqui no Brasil a gente não tem muito contato com isso, mas que lá nos Estados Unidos existe uma rede gigantesca de lojas de videogames que é a GameStop. E vende jogo usado. E o modelo, exatamente, o modelo de negócios da GameStop não é vender jogos novos. O modelo principal de negócio deles, fez eles ficarem bilionários, é vender e revender milhões de vezes jogos usados. É tão prática isso deles que quando você entra na GameStop, você vai olhar, se você é atrás do balcão normalmente, tem uma tabela com já os preços de venda que você vende pra eles dos últimos jogos lançados. Por exemplo, acabou de lançar, quando lançar Mass Effect Andromeda, você vai numa GameStop, vai estar lá assim, lançou por $60, ele vai dizer que ele compra Mass Effect Andromeda por, sei lá, $20, sei lá, alguma coisa assim. E aí, ou seja, o cara vai, joga, zera em, sei lá, uma semana, vamos dizer que o cara seja vidrado. E aí ele volta, ah, nunca mais vai jogar essa merda, volta lá na GameStop, pega $20, compra um jogo novo, ou um jogo usado, ou caraca e tal, não sei o quê. E aí esse Mass Effect foi recomprado por $20, volta pra prateleira por $50, sabe qual é? Em vez de $60, você tem um usado aí que já custa $50. E aí o cara compra por $50, daqui uma semana ele vende por $20 de novo, eles metem por $50 de novo, e eles vendem o mesmo jogo várias vezes. Isso até recentemente deu muita controvérsia, porque os funcionários mesmos denunciaram que tinha tido uma baixa de preço de algum jogo da Ubisoft, e a baixa de preço fez com que o jogo original ficasse mais barato do que a revenda que eles estavam fazendo, sabe, do usado. E aí o que acontece, os funcionários disseram que eles foram orientados a guardar os jogos novos lá atrás, no estoque, pra primeiro vender os usados que estavam pela tabela da GameStop nos Estados Unidos inteiro como mais caros. Então primeiro você vendia os usados mais caros, depois você botava os novos que tinham tido baixa de preço geral no mercado. E aí isso rolou controvérsia, caralho. E aí o que aconteceu? Nesses últimos anos atrás, dois anos atrás, que você ia ter uma assinatura digital do jogo, que você não ia poder emprestar pra ninguém, e aí a Sony fez um vídeo sacaneando, lembra? É assim que você empresta. É, sim, eu lembro disso. Exatamente. Então, esse movimento foi feito pra combater a prática da GameStop, que, por um lado, para eles é ruim. Por quê? Porque o jogo tá sendo vendido várias vezes e esse dinheiro não vai pros developers. Não vai. Sim. É só pra GameStop, entendeu? E aí isso é meio que uma guerrinha que eles têm. É, acontece que pro usuário previne o cara de emprestar o jogo pra um amigo. Exato. Entendeu? Então, o que eles tinham feito pra combater isso era criar essas assinaturas digitais, que aí, ó, pau no cu da GameStop, o cara comprou o jogo e é dele, e ele não vai poder ficar revendendo e vendendo um milhão de vezes. Só que todo mundo, né, todos os consumidores reclamaram, fizeram um shitstorm em cima da Microsoft, e os caras falaram, pô, então não dá pra fazer isso agora. E aí voltaram atrás. É. Mas ao mesmo tempo... Até porque você, se formatasse o seu computador, ele já contava com uma nova instalação, uma nova ativação, e fodeu. É, isso aí. Relembrar a história toda, porque eu já não lembro, porque, caraca, 2007, 2008, não vou lembrar nunca. Antes da Marcela começar, Mass Effect, ele é uma, entre aspas, um catadão de várias histórias de ficção científica, o que não é um problema. Eles pegaram vários pontos importantes de várias ficções científicas e construíram a história. Então você tem elementos Babylon 5, você tem elementos Star Trek, você tem elementos de várias sagas de ficção científica. Firefly. Nossa, você tem várias coisas ali. Você vai assistindo, é realmente quase um fanservice. Uma homenagem à série de ficção científica. Então isso é muito legal, porque você vai vendo cada pedaço de uma e você vai falando, putz, aquilo ali. Então é uma história que ela amarra de vários pontos, mas eles fizeram de uma maneira original. Isso que é muito legal na Mass Effect. O Mass Effect 1, ele se passa em 2183, acho que é 35 anos depois que os humanos descobriram umas ruínas em Marte, de uma raça chamada Protheans, e eles descobriram tipo um cache de dados desses caras, e aí eles eles descobriram os mass relays por conta disso, que permite que você faça a viagem faster than light, mais rápido do que a luz. E aí, com essa tecnologia, eles conseguiram fazer a viagem. Eles descobriram um elemento que chama elemento zero, e aí eles finalmente tiveram a primeira, a first contact war, que foi a primeira raça com quem eles eram de cara, que foram os Turians. Humano é foda, né? Uma merda. Já diria. É, Star Trek já tá aí pra... A Prime Directive é uma mentira. E, na verdade, eles chegaram já brigando com os caras, entendeu? Então rolou primeiro uma guerra pra depois todo mundo se entender. Pra quem quiser entender melhor, porque, assim, no Mass Effect 1 eles falam, né, da First Contact War e tal, eles comentam, mas a série de livros de Mass Effect, que tem o Revelation, que é o primeiro, ele fala exatamente sobre esse momento. Essa guerra tá acompanhando. Tem um personagem na série Mass Effect, um personagem foda, que é o Capitão Anderson. No livro, ele é um soldado, assim. Ele acompanha... é o Commander Anderson, né? É, você acompanha a missão dele, é muito foda pra quem quer entrar nesse mundo aí e tal. É muito bom mesmo, recomendo a leitura, que foi muito bacana. Mas olha só, mas o jogo se passa numa época em que já existe uma comunidade galáctica, várias raças, é bem Star Trek, né? Várias raças. Na verdade, como... os humanos acabaram de chegar, assim, eles são os mais recentes que chegaram lá, e é tipo aquele tipo de cara que já chegou, já quer sentar na janelinha, mandar entre o mundo. Tanto porque... que no primeiro, os humanos, eles estão querendo um espaço dele, né? Deles no entre o conselho, mas na verdade a galera olha e fala: não, peraí, cara, vocês estão aqui há décadas, é? Chegaram então, ontem na parada. Porque assim, as raças do conselho, a primeira raça desse ciclo, né, que tá rolando da galáxia, a primeira raça que descobriu a Citadel, que é uma estação espacial, assim, é a principal estação espacial na galáxia, da Milky Way, na Via Láctea, porra, esqueci o nome da galáxia em português. E... isso é babaca. Isso é babaca. Cara, eu não falo mais português, é difícil aqui, cara, só falo complicado. Não, tudo bem. É uma mega estação espacial gigantesca, que é uma cidade, na verdade. E que não foi construída por ninguém que tá ali. É, exato. O pessoal acha que foram esses Proteans, essa raça que o pessoal encontrou ruínas e tal, em Marte. Eles acham que foram esses Proteans que criaram a Citadel, mas isso depois, mais pra frente, a gente explica o que aconteceu. Mas o que acontece é assim, são três raças principais. A primeira quem descobriu foram os Asaris, depois os Turians e os Salarians. Os Asaris, eles são a raça fetiche do Mass Effect, que é sua mulher. Mulheres azuis com tentáculos na cabeça. Então, isso é muito Star Wars, total, né? Eles só não fizeram aqueles dois tentáculos das Twi'leks, mas... Mas é muito legal o motivo das Asaris. Inclusive, tem um easter egg, assim, no Mass Effect 2, que tem um grupo, assim, de vários alienígenas diferentes, fazendo uma festa de... uma despedida de solteiro pra um Salarian. O Salarian, eles são a raça de ETs que mais se parece com aqueles ETs, sabe, do Spielberg, clássicos, assim. Clássicos, é, exato. Eles são aquela carinha de ET, com aquele olhão preto e tal. Uhum. Os Salarians, eles não são... eles não têm esse negócio de casamento. Para os Salarians, o casamento é um contrato entre famílias. Uhum. Eles não têm esse negócio de se casar, se apaixonar, não sei o que. Para eles, não tem nada disso. É um contrato, então você tem que ter a melhor... É tipo um pedigree que cada família tem e troca um contrato entre si para fazer a junção genética. Porque eles são alienígenas que têm um metabolismo super rápido, então eles vivem muito pouco. Então eles precisam se reproduzir bastante. E eles são hipertecnológicos, tal. É. Eles vêm todo mês também. Caralho! Desculpe. Foi muito baixo. Foi muito... O Dudu faria melhor. Foi muito mal construído. Foi muito forçado. Mas eles são a raça nerd, né? Geek. É, mas foi a que evoluiu mais rápido de todas. E foi a primeira raça de Spectres. Eles foram... Os Spectres são tipo os Spec Ops da Citadel, que são a primeira polícia do Conselho, que são os caras praticamente que eles têm salvo conduto pra fazer qualquer coisa, porque o Conselho tá falando, ok, você pode. Então eles têm autoridade geral na galáxia inteira. Mas aí tem um momento no Mass Effect 2 que você passa por uma mesa onde tem uma Asari, porque as Asaris, como elas são mulheres todas, elas têm um formato, né, humanoide, feminino e tal, e ela tá dançando em cima da mesa, tipo uma stripper Asari, e tem outras raças em volta e os caras estão falando, não, meu, mas você tem que ver, é uma lap dance, mas eu não ligo pra essas coisas, o Salarian falando, pra mim ela não quer dizer nada. Tudo bem, agora que eu tô olhando, ela realmente parece uma Salarian muito bonita, ela parece uma Salarian. Daí o humano fala, não, ela parece uma humana, ela tem umbigo. É. E aí o Turian fala, não, gente, ela é uma Turian azul. Então, tipo, nesse momento você para pensar, caramba, será que as Asaris, elas fazem mind games com todo mundo, pra todo mundo ver achar que elas as são... Asari da maneira sexy, a raça deles, tá ligado? Mas peraí, só tem mulheres na... É isso? Eu não tô lembrando agora. Não tem um Asari homem? Não, não tem. As Asaris... O pai da Liara é uma Asari mulher. É. As Asaris, elas se relacionam com outras raças, então, tipo assim, ela pode ter um filho com um humano, ela... todos vão ser sempre com qualquer raça, mas todos vão ser sempre com a genética total da mulher, parecido com a Asari, e também mulher com mulher pode ter, tanto que é o que a Marcela falou, o pai da Liara é, não é um pai, né, na verdade. São... É uma Asari matriarca. É. Uhum. E as Asaris, aí... elas, a raça que vive mais tempo, elas têm, tipo, mais de 1000 anos de vida. Mas se você for ver, é aí que o jogo começa a se tornar já uma coisa diferente. A gente tá falando de 2008, uma era que videogames ainda era aquela coisa mais galhofa, não tinha uma história muito pesada. Não era. Era uma era ainda, era uma época raiz ainda. E você tá falando de uma raça que eram só mulheres e elas se relacionam entre elas. Era natural, você via aquilo com naturalidade no jogo. Eu acho que ali que foi quando Mass Effect falou, putz, esse jogo é diferente. Até porque a explicação de sexo entre as Asaris, na verdade elas falam que a conexão não é nem tão sexual, quanto mais é uma conexão mental entre ela e as raças e uma troca de assinatura genética entre elas, entendeu? Entre os parceiros. E elas fazem, inclusive elas fazem, tanto que se você no jogo, você pode ser tanto a female shepherd, quanto male shepherd. Aliás, deixa eu fazer um disclaimer desde já, eu fiz runs com o shepherd homem, com a shepherd mulher, mas pra mim, a shepherd é a shepherd, porque a Jennifer Hale é a melhor dubladora da shepherd. Eu adoro o Mark Meer, ele é incrível, ele é um puta ator, mas a Jennifer Hale, ela faz a melhor voz da shepherd. Não tem jeito. E tipo, você pode escolher a Liara, que é uma Asari, tanto como interesse amoroso, tanto com a shepherd, quanto com o shepherd. Uhum. E quando eles têm a cena, porque essa é uma coisa que vem desde o Dragon Age, mas no Mass Effect teve essa polêmica porque foi, você pode escolher ficar com outra mulher e rola a ceninha polêmica? De sexo. Foi, a Fox caiu matando em cima. Não, mas no Dragon Age rola isso também. É, exato. O Dragon Age, por incrível que pareça, não teve um mainstream tão grande em relação a isso, da mídia comum. E quando anunciaram o Mass Effect, caiu na boca do povo, assim, entre aspas. E a Fox, ela chegou a fazer debates a respeito do Mass Effect nos Estados Unidos. É Fox News? É, Fox News. Eu discordo, Caio, do que você tá falando, porque 2008, inclusive, foi um ano muito importante, porque a gente teve Fallout 3, a gente teve Dead Space. O videogame já tava discutindo já muitas coisas e tal. Já era uma forma de arte que certas horas incomodava o Tio Braid, puta jogo. Mas assim, acho que a grande vitória do Mass Effect é que sobre a maioria dos videogames, ele tem um roteiro muito envolvente, cara. Que eu acho que assim, quando você começa o Mass Effect 1, e ele, assim, eu tenho uma lista, eu anoto todos os jogos que eu jogo. Eu olhei aqui, eu joguei em novembro e dezembro. Eu falei em janeiro antes, mas foi em novembro e dezembro. E eu me lembro que quando eu joguei, coisa horrorosa que é aquele Mass Effect 1, cara. Que coisa feia que é aquele jogo. E que... Eu não acho não, cara. Nossa, pra época eu acho ele bem bonitinho até, cara. Pode ser. Comparando com Fallout, pelo menos, sei lá. Não, pode ser, mas o que eu tô falando é assim, tô falando que... Pra hoje em dia, né? É, eu fui jogar em 2016, cara. Aí eu falei, nossa... Ah, mas ele passa. Não é que ele passa, é que a história é tão maravilhosa que você esquece. A imersão, ela tá muito além, na minha opinião, da mecânica, do gráfico, disso tudo. Ela tá num universo fabuloso, em que você começa a sentir que você realmente está tomando decisões e direcionando os caminhos... A história. Sim. É, daquela situação toda. Acho que o grande lance do Mass Effect é fazer, não só o lance de te dar o poder de definir os caminhos. O Shepard ser um avatar tão forte seu, porque eu nem acho, eu acho o Mike Mears, assim, é um bom ator, porque o nego diz que ele é um bom ator de teatro. Agora, eu acho a dublagem do Shepard muito qualquer nota. Mas eu acho que assim... Do Shepard, sim. Da Shepard, acho muito... Eu não vi. Mas a do Shepard, eu acho muito qualquer nota. Agora, a imersão, personagens... Cara, é tudo tão maravilhoso. E é um jogo... Acho que o Mass Effect, ele consegue fazer isso do 1 ao 3. Só aumenta. É um jogo de decisões. Porque logo no primeiro, já te coloca numa decisão que é assim... Meu irmão, olha só. Você fode com a vida do coleguinha ou você salva uma raça inteira? E isso é uma das assinaturas do Mass Effect. o tempo todo ele te coloca em situações pra te provar, olha, o bem e o mal, o certo e o errado são pontos de vista. E você tem que escolher qual é o ponto de vista que você mais se adapta. Então isso é muito bom, né? Eu não sei se vocês lembram da primeira, que é quando o Ordinot Rex lá tem o negócio do vírus e que é aquela cena maneira, tá todo mundo com a arma apontada um pro outro. Existem, pra explicar pro pessoal que não conhece, tipo, tem algumas raças, esses Salarians que eu expliquei antes, eles descobriram uma raça de insectoides, que são os Rachni, porque eles foram explorar um Mesrilay que tava dormente. Os Mesrilay são basicamente os aparatos que permitem você fazer viagem entre sistemas imediatamente. É, tipo uma estação espacial gigantesca, que faz com que a nave sempre fica do lado dela e ela dá o jump. E é animal aquele jump do Mesrilay toda vez, aquela cutscene tão bonitinha. Babylon 5. Eles estão pensando de Babylon 5. Total. A nave não pode ir mais rápido que a luz sozinha. Ela precisa desse Mesrilay pra jogar ela pra onde ela vai. Ela pode ir mais rápido que a luz sozinha, mas com os Mesrilays, o gasto energético é menor e a velocidade que eles atingem é maior. Ah, sim. Mas elas podem fazer... O gasto de elementos Zero é menor também. É. Assim, é um estilingue gigante, gente. É o quê? Muito bom. É um estilingue. É um estilingue interestelar. Pois é. E eles descobrem esse Mesrilay dormente, acordam, não é que eles acordam, eles tipo, invadem o espaço dessa raça de insectoides, e os insectoides, eles são uma raça inteligentíssima, só que eles são hive mind, né? Tipo, e eles atacam. Hive mind, eles pensam como uma colmeia, isso. Como uma colmeia, isso. Uhum. Todos eles têm o mesmo... É legal que eles usam uma metáfora muito legal, a rainha dos Rachni, ela usa uma metáfora de que ela canta músicas e os filhos dela escutam as músicas e as cores. É uma viagem muito louca. Você sabe que não é viagem, né? Porque dizem que quem é cego enxerga a música por cor. Por cor, sim. Mas os Rachni não tem isso. Eles têm por causa de... É mais em termos mais telepáticos, assim. Tanto que eles conseguem se comunicar por intermédio de outros seres e projetar a voz deles, né? Mas peace. Esses Rachni... Peace. É exatamente aquilo. Não, tá, do Independence Day. Exatamente. Oh, peace. Eles são bem essa mistura, os Rachni. Acho que eles são uma mistura dos Zergs do StarCraft com os aliens do Independence Day, assim. Eles saem desse Mesrilay, invadem, isso é um bilhão de insectoides, então os Salarians desenvolvem um jeito de tentar lutar contra esses bichos, que é fazendo o uplifting. Qual que seria a tradução pra uplifting agora? A evolução antecipada, sei lá? Uhum. Emancipação, talvez? Dos Krogans? Não sei. Eles pegam uma raça que são os Krogans, que é uma raça tipo uns dinossauros grandões, assim, tipo uns reptilianos com cabeção, assim. Isso. Raça mais legal. A raça mais legal. É isso, animais. Eu acho mais zoado. E eles... O quê? Sério? É, porque é um sapo gigante. Cara, um sapo dinossauro. Você sabe que, na verdade, o design deles é feito... O design do rosto deles, do corpo é feito... É baseado em um dinossauro, um reptiliano. Mas do rosto deles é feito num morcego. Nossa. É baseado na cara de morcego. Não, os Krogans são legais, mas é um bichinho, é um monstro. Mas o mais legal dos Krogans é que eles são basicamente uma raça de guerra. Eles são tanques humanos. Eles têm um casco duro. Eles têm várias versões de... Eles têm, por exemplo, 4 testículos, 3 corações, 4 pulmões, 4 rins, porque se eles perdem um órgão no combate, já tem outro pra substituir. E assim, novamente, a gente voltando, né, a magia do Mass Effect. Tem isso, tem os Krogans que são isso, mas quando você vai descobrir um pouco sobre quem são os Krogans, eles não eram isso, eles eram uma civilização ultra evoluída, ultra organizada. Eles começaram a rudimentar e aí eles evoluíram muito, e aí eles chegaram a uma conclusão de que eles falaram, cara, nós estamos ficando fracos. Então eles criam um apocalipse entre eles, pra que o povo renasça e assim se reconstrua pra ficar mais forte. Aí tu chega num ponto de evolução, eles falam, cara, viramos coxinha, quebra tudo. Mas isso só aconteceu por culpa dos Salarians, porque eles aceleraram a evolução dos Krogans, pra justamente eles lutarem contra os Rachni. E eles destruíram os Rachni e eles ficaram muito fortes. O que foi que aconteceu? Os Salarians e os Turians eles são coelhinhos, se cagaram de medo, eles são coelhinhos. Então os Salarians e os Turians cagaram de medo, os Salarians desenvolveram um vírus chamado Genophage, que era basicamente um vírus que fazia, a cada 1000 Krogans que se reproduziam, só nascia um bebê, o resto tudo era natimorto, basicamente. Então, eles destruíram a chance de reprodução dessa raça pra poder controlar. Eles entraram em declínio por causa disso, é bem maneiro. E aí que o jogo, que eu te falo, você contou essa história toda, mas é óbvio que com essa história toda, em algum momento do jogo, você vai ter uma relação com esse negócio de Genophage ou não. Então, as decisões que você toma são relacionadas relacionadas a uma, de novo, a uma pessoa ou uma raça. São coisas que mexem com você de certa maneira, porque elas não são simplesmente uma decisão preto no branco. As duas decisões têm pontos positivos, as duas decisões têm pontos negativos, e você tem que ver aquilo que não parece ser como uma decisão no mundo real. Nenhuma das duas é certa, nenhuma das duas é errada. Então é isso que eu acho que é a beleza do jogo, que encantou todo mundo, de cara, assim. Sim. Sempre tem essas duas escolhas. Qual é a trama principal do jogo? A trama principal do jogo é a seguinte. Uma raça de máquinas antigas, muito antigas. É uma raça muito antiga de máquinas. Elas têm mistura de orgânico com sintético. E elas são os Reapers, né, conhecidos como os Reapers, que foram a raça que destruiu esses Protheans, que era uma raça que estava viva há 50 mil anos antes de quando se passa o jogo. E eles simplesmente voltam a ameaçar a galáxia por conta de um Spectre, que são aqueles agentes do Conselho, um Spectre que vira Rogue, e ele acaba querendo trazer os Reapers de volta pra concluir o ciclo deles e destruir. E a função do Shepard, da Shepard, né, é tentar impedir que os Reapers tenham sucesso nesse... Então, você ainda não descobre no primeiro jogo. Você não descobre no começo. Você sabe que eles existem, porque você descobre sobre a existência deles por causa do Saren. Porque o Saren, ele se junta aos Geth, que são uma raça totalmente sintética, de inteligências artificiais, e ele se junta aos Geths pra poder trazer os Reapers pra galáxia, pra eles concluírem, né, o objetivo deles, que no momento do começo do jogo você não sabe o que tá acontecendo. Sabe que uma colônia humana foi atacada pelos Geths e por alguém, que você nem sabe que na verdade é esse Spectre. No começo do jogo você tá totalmente sem saber. Você vê um vídeo e existe só o Reaper, que parece uma lula gigante, assim. Isso, é uma lula gigante. É uma lula espacial. É uma lula gigante. Uma lua espacial roxa. A única coisa que você vê no começo do jogo é isso. Você não tem explicação. É, o jogo, o legal é porque isso tudo você vai descobrindo conforme você vai jogando, né? Mas ele começa bem naquela parada do RPG, né? Que ele te manda pra uma missão. Ele fala assim, ó, cara, aconteceu um probleminha ali. Você tem que ir, tu junta a tua equipe. E aí você vai, e a partir daí você descobre isso. Você fala, pô, tem um Spectre, que são lá os Spec Ops. Pô, esse cara tá fazendo merda. Aí você descobre que ele é traidor, você descobre que ele tá envolvido com esses Reapers, e você vai descobrindo uma conspiração de fim do universo. Essa evolução do RPGzinho, que sempre começa na taverna, que tem alguém pra te falar alguma coisa. Começa na Normand. É, começa ali na Normand e tal. E o legal do jogo não é em si o plot, não é em si a história, mas é viver isso tudo, né? E ir descobrindo aos poucos. E é muito legal no começo do jogo, porque você percebe que a Shepard, ela não era, na verdade, comandante Shepard desde o começo. O comandante era o Anderson, que quem faz a voz, inclusive, não pode deixar de falar, é o Keith David, e ele manda muito bem. Mas você sabe que esse ator, quando você fala o nome, não é, é tipo aquele cara, né? Ah, é assim, todo mundo vai conhecer pela cara, mas ninguém vai lembrar pelo nome. Mas a cara dele é super conhecida, ele fez o filme do Vin Diesel lá do Reed, que ele fez até o Keith, como é que chama David? Aquele jogo do... Cara, ele fez o Senhor Smith, ele fez o... Ah, sei quem é. Ele fez Platoon, ele... Um ator negro, Armagedon. Muito bom. Armagedon. É sempre aquele cara, velho. Ninguém sabe o nome dele. Ele é mais genérico que o Danny Glover, assim. Mas é bom. É mas um ele é muito bom ator, Ele é o Danny Glover genérico, pode ser. O personagem dele é o teu pai durante toda a jornada, né? Ele é o teu mentor. Ele é o Morpheus do Mass Effect, basicamente. Porque ele é o cara que ele iria ser o Spectre. Ele ia ser o primeiro Spectre humano, mas ele não foi por conta do próprio... Desse Spectre, o Saren Arterius, que sabotou ele numa missão. Você inclusive descobre exatamente, o livro que eu falei é sobre isso. Sobre essa história, né? É sobre ele fazendo a missão pra ver se ele vira Spectre e sendo sabotado pelo Saren. E o Shepard começa como o Executive Officer, né? O XO, que tipo, é o segundo em comando da nave da Normandy. É engraçado que a tua primeira squad, na verdade, Kaden Alenco, que é um major da Aliança Galáctica, o Richard L. Jenkins, que a BioWare assumiu que ele é uma homenagem ao Leroy Jenkins. Exatamente. Porque o nome dele é Richard Leroy Jenkins, só que o L você não vê na história. E ele é justamente o cara que corre na frente e morre logo no começo do jogo. Cara, você falou outra coisa, Marcela, que é um dos maiores personagens do jogo, que eu acho uma traição, mas que é a Normand. Cara, ele começa levando tudo da ficção científica, tem a nave marcante, né? A nave é muito marcante. Ela é o DeLorean, ela é a Enterprise, tipo, não tem... É, a Normandy é linda, é demais. A nave isso, foda. Só existe uma, cara. Isso é muito bizarro, porque nos três jogos, a Normand, ela é um grande personagem do Mass Effect. Quem jogou Mass Effect adora a Normand e tal. Mas na real, a Normand só existe no primeiro jogo. Nos outros jogos não existe, não é Normand. Como assim não é Normand? É a Normand de SR2 no jogo. SR2? SR3 depois. SR2. Mas é isso, tu não existe. Você acha que eles fazem só um navio de guerra, maluco? É, mas a gente tem que chegar no 2 pra falar isso. Porque olha só. Vai queimar a largada aí. Normand, que é raiz. Vamos na onda do Facebook. Que é raiz. Acredita na Normand. A Normand é A1, velho. O resto é tudo a cota barata. É tudo Nutella. Tá dando um programa pra sempre. Você não pode falar isso. A Normand SR2 tem a ID, cara. A ID é demais. Ela é, mas a Normand não. Ah, mas ela não existiria se não fosse a Normand 2. A única coisa boa que a Cerberus fez foi a Normand 2 e a ID. Então, aí, no primeiro jogo, você descobre que o Saren, né, o grande espectre, o maior espectre de todos, que ele é um traidor. Raça de guerra, que foi a primeira que entrou em guerra aí com os terráqueos e tal. Ele é um grande de um traidor e ele está sendo controlado por esse Reaper, né, o Harbinger. Não, o Sovereign. Ah, é o Sovereign. O Harbinger é o outro, né? O Sovereign é que é o picão, né? Ele é o... O Harbinger é o picão, porque o Harbinger é o Reaper mais antigo. É o que aparece depois. É o do 2, isso. Então, ele tá sendo controlado pelo Sovereign, desculpa o meu erro. E aí você acaba tendo um contato por causa dessa trama toda com o Sovereign. E ele fala pra você. Ele fala, olha, você é só uma poeira que tá rolando no espaço. Você é um resfriado que o espaço pegou. As coisas acontecem. A vida, ela nasce, mas ela morre. Você faz parte desse ciclo. E eu estou aqui pra me certificar que esse ciclo ele seja cumprido. E aí você descobre, essa é a pegada final da trama. Aí no jogo você vai pra batalha com o boss, que é um saco a batalha lá com o Saren no final e tal. Que não é mais o Saren, né? Que vai contra o que eu falei aqui no começo, né? Que os caras defenderam o tempo todo que não tinha que ser Too Much Videogame e no primeiro jogo eles fazem uma batalha de boss final, que é só porque tem que ter um boss final naquela parada. É, mas é que durante o Mass Effect 1 você descobre que na verdade o que acontece? Os Reapers, eles são uma raça que tá há bilhões de anos, não se sabe quando que eles começaram, não se sabe, eles falam, nós não temos começo, nós não temos fim, nós somos infinitos. Milhões de anos depois que a sua civilização for erradicada e esquecida, nós permaneceremos. Tipo, eles falam, tipo, vocês existem porque a gente permitiu e vocês vão ser destruídos porque a gente demanda. Isso, cara, isso pra aquele bando de pãozinho de queijo que reclamou do final do jogo, é fantástico, porque o final, o coisa toda do final já tá aí. Ele já fala pra você desde o começo. Quando a gente spoiler pra você aqui tudo, você vai ver que essa construção do primeiro jogo, do pensamento e da situação, ela é muito forte e muito importante na conclusão. E o primeiro jogo, tudo aqui que a gente falou, repare bem, você que está ouvindo aí, amigo ouvinte, que tudo que a gente falou do primeiro jogo é sobre o universo do Mass Effect. E você sente isso quando você tá jogando. Você sente que você tá conhecendo raças, que você tá conhecendo conflitos, que você está se metendo num novo conflito, que é a grande pegada, o grande brilho da BioWare, acho que é quando a gente entra no segundo jogo, né? Podemos entrar ou não? Sim. Deixa eu falar mais uma coisinha, que é, tipo, que nesse momento também no Mass Effect 1, que você descobre que quem fez a Citadel e os Mass Relays foram os Reapers. Uhum. E os Keepers, que são os insetinhos que ficam mantendo a Citadel, eles estão lá pelo simples motivo de manter a Citadel um lugar totalmente habitável pra justamente influenciar as raças a permanecerem lá, se estabelecerem na Citadel. E esse é o papel dos Keepers. Chamar todo mundo pra servir os Reapers. E você não sabe até hoje se os Keepers são bons, se os Keepers são maus, o que, que eles fazem, o que, que eles são, se eles são uma raça. Quando a primeira raça, né, chegou lá na Citadel e falou, pô, que lugar legal e tal, vamos fazer uma base aqui, construir uns barraquinhos e tal. Quando eles começaram a fazer isso, tinha uma galera que andava por ali, né, ficava... Eles falaram, pô, mas peraí, tem uma raça aqui já. E eles não se comunicavam, eles não faziam nada. E no próprio jogo, no próprio Mass Effect 1, uma das side quests é um Salarian que tá investigando quem são esses caras. Eles passam o tempo todo como NPCs. É, eles são NPCs, eles são figuração total, mas... Eles não falam, eles não interagem, você não consegue dar ordem pra eles. Eles só estão ali, andando pra um lado e pro outro. Mas o legal é que quando você conclui a saga, e a gente vai levar isso, eles fazem parte de uma teia que tá muito bem laçada pra incrementar o universo, só pra gente não ficar ali no problema principal focado no Shepa. É tenebroso, né, cara, na verdade. Porque eles são umas criaturinhas mal bonitinhas, que parecem uns louvadeus pequenininhos, fazendo um monte de coisinha no computador. Você fala, ai, que bonitinho. É, mas que fique claro que até esse momento, a gente não tem noção pra que eles servem, mas eles são legais, porque eles mantêm a Citadel funcionando. Os Master Relays são construídos pelos Reapers, mas são super maneiros, ajudam pra caramba a evolução. O salto galáctico de tecnologia foi muito grande por causa dos Master Relays, da tecnologia, de tudo. E no meio dessa história toda, pra você que tá ouvindo entender, tem os Proteans, que são a grande raça venerada, que foram os grandes criadores, né, de tudo isso que envolve. Então, assim, no primeiro jogo, quem criou o Citadel foram os Proteans. Quem criou os Master Relays foram os Proteans. A gente já spoilou pra vocês que não foram. No primeiro jogo, você vive a ideia Proteans são essa raça maravilhosa que fez um grande favor ao universo, evoluindo, dando saltos tecnológicos de 50 mil anos, assim, sabe? Fez a galáxia avançadíssima por causa da tecnologia que eles deixaram pra gente. O negócio legal é que, tipo, você entende o papel dos Protheans no Mass Effect 1 é justamente porque o Saren tá procurando o conduíte, que esse é o grande objetivo do Saren. Você descobre que, na verdade, o conduíte é o quê? É um Mass Relay criado pelos Protheans, é uma réplica do Mass Relay que tá na Citadel, que, na verdade, todo mundo, até o final do jogo, acha que é só uma estátua do Mass Relay. E é um Mass Relay ativo, que tá no meio da Citadel e ninguém sabia. Os Protheans criaram o conduíte, que era uma réplica desse Mass Relay, pra justamente fazer o link entre Ilos, que era o planeta natal dos Proteans, a Citadel. E aí, o que que acontece? Tipo, o Saren usa justamente esse Mass Relay pra trazer os Reapers pro meio da Citadel, pra trazer o Sovereign pro meio da Citadel. E essa confusão de informação, senhoras e senhores, é o amor da Marcelinha pro Mass Effect. Mas então, no final do primeiro jogo tem esse ataque do Sovereign, né? Essa nave gigante, isso. A Lula gigante na Citadel, e aí você vai, destrói, ele morre, tal. Mas pra imagem se formar na cabeça de quem tá ouvindo, ele é uma Lula gigante toda de metal, ele é um robô. Uhum. Cara, é muito louco, é muito foda. É, ele é um robô. O lance é o seguinte... É uma nave gigante. Você pode entrar dentro dela, você pode dirigir ela, uma nave gigante. Mas ele tem consciência, e aí ele fala assim, ah, mas você é um robô, até esse momento, né? É, você foi construído, ele fala, cara, não tem construção, eu existo, é isso aí que a Marcela falou. Então, você ainda não concebe direito, fala assim, caramba, a gente, né, o jogo ele questiona muito isso, ele fala assim, cara, você tá aí, humaninho, achando que tu tem carne, tu tem sangue, isso aí, todo o universo tem que ter carne e sangue, não. Você é um cocô. Às vezes a vida, ela é criada de um outro ponto de vista, você tem que sair do lugar comum e olhar, o Carl Sagan falava muito isso, né? É. Porque se a gente parar pra olhar, o nosso cérebro é nosso HD, a gente tem memória, a gente tem bateria, a gente tem tudo também, então nós podemos ter um computador também, só que feito de carne, feito de outros componentes, então o jogo ele questiona muito isso na base da ficção científica. E esse Sovereign, quando ele ataca a Citadel, você tem a primeira grande decisão que vai definir o final do jogo, né? Que é quem agora manda no conselho. O que que você vai fazer? Porque existe o conselho, o cara vai atacar e você tem que salvar. Só que ou você salva o conselho e você deixa um monte de gente morrer. Me ajuda, Marcela. Um monte de humanos morrerem. Ou você salva... Os humanos que estão presas pra poder salvar, que vão ficar presas com o Reaper pra salvar o conselho. Você salvar o conselho, essa galera vai morrer. Ou você salva os humanos e você caga pro conselho. Tá todo mundo vendo o que você tá fazendo. Você faz o seguinte. Meu irmão, não é hora de pensar nisso. É hora de detonar o Sovereign. Full power nele, sobreviva quem sobreviver. Você tem essas três decisões pra tomar nesse momento do jogo. E aí eu pergunto a cada um de vocês, quais foram as suas decisões? Eu salvei o conselho. Salvei o conselho. Não lembro mesmo. Faz muito tempo, Ale, porra, rapaz. Faz muito tempo, cara. Eu sei que nos outros jogos você podia restaurar o save do jogo anterior pra você manter suas decisões, né? Sim. As suas decisões do jogo anterior afetarem o segundo jogo e o terceiro. Mas se você não salva o conselho, o que acontece? O jogo fica mais difícil? Não, o conselho é substituído por três Zé Mané da mesma raça que o outro conselho. Assim, é outra skin. Mas, na verdade, o que acontece é que como você cagou pras outras raças e você foi humanos, tipo, sabe? Então eles ficam com bronca, então com todas as suas... Porque assim, o conselho normalmente ele já tem uma tendência a duvidar dos humanos. Se você não salva o conselho, isso piora nos jogos seguintes. É, só que o lance é o seguinte, por exemplo, eu não salvei ninguém, tá? Eu trabalho com... Tu é tão ruim, cara. Eu trabalho com objetivos, maluco. Naquele momento eu tinha que... Eu não tinha que salvar ninguém. Minha função, meu trabalho, meu salário era pago para Sobra. Então eu fui... Meu salário! Ai, cara, de novo, eu tô piando. Eu fui focado no objetivo. Então eu falei, cara, não é hora de pensar nisso, é hora de destruir, porque não adianta nada eu salvar um outro, o cara vir aqui e lamber tudo que todo mundo morre. Eu fui lá. O que que acontece no meu save? Porque o conselho morreu, então eu tinha que designar no fim do jogo, porque além do Almirante Anderson lá, você tem um cuzão inacreditável, que é tipo o presidente da Terra. Que ele... é o Donel Udina. É, que é um maldito cuzão fudido. Aí o Anderson fala, ó, a parada é a seguinte, agora a gente, um humano finalmente vai sentar naquela cadeira. A Citadel vai ser mandada por um humano até que se restabeleça um conselho. E aí você tem que tomar uma decisão. Você fala, então qual dos dois você vai? Eu mandei o Anderson, obviamente. E quando começa o outro jogo, você sente uma hostilidade muito grande da parte de todo mundo que tá ali vivendo na Citadel, você chega nos planetas, porque as pessoas falam, cara, você é um humano babaca que não salvou o conselho. Que só pensa nos humanos. O que, assim, pode não ser verdade, porque existem partidos políticos que lutam pela, né, a soberania humana, que as porcas sempre existem. Mas a sua decisão, ela deixou os humanos no universo em uma posição muito difícil em matéria de lidar com as outras raças. E isso afeta, não a história principal do jogo, mas afeta os relacionamentos que você vai criar a partir de então, sacou? É porque, assim, além das três raças do conselho, que são os Asari, os Turians e os Salarians, que são as Council Races, né, que eles falam, existem as outras raças que têm embaixadas na Citadel. E essas raças, por exemplo, tem os Volus e os Elcor. Os Volus parecem umas toperinhas baixinhas de roupa, traje fechadinho, que respiram que nem o Darth Vader. Elas têm problema, né? É muito bonitinho. E os Elcor são aquela, uma raça grandona que parece uns tanques, assim. E tem outras raças. Mas esses dois, especificamente, eles estão há quase o mesmo tempo que as três raças principais na Citadel. E eles nunca ganharam um assento no conselho. Eles nunca foram, tipo, reconhecidos pelo conselho pra ganhar um assento. Aí, de repente, vem uma humana, da puta que pariu, vai lá, salva todo mundo, salva o dia, e aí os caras fazem o quê? Oferecem um assento no conselho pros humanos. E fica todo mundo muito puto, entendeu? Porque você chegou agora e tá mandando no conselho já, entendeu? Uma das coisas legais do jogo é exatamente essa construção. Porque, por exemplo, tem uma hora que eu tava conversando com uma dessas raças aí que não tem lugar, que era exatamente um dos Volus, e o cara fala, ah, mas vocês humanos são abusados, vocês chegaram ontem, já sentaram aqui e tal, e você pode responder. Uma das opções da resposta foi, então você metesse o seu rabo lá no meio da guerra ao invés de ficar aqui paradinho, meu querido, porque eu conquistei o meu lugar, saca? Então tem a construção da sua personalidade como Shepard também. Isso é o segundo jogo. O segundo jogo, ele é basicamente um jogo sobre pessoas. A história do segundo jogo é bem simples, na verdade, se for ver, né? Você tem que fazer uma missão, é uma missão quase suicida, sem precisar montar os Avengers do espaço, ou sei lá... Guardiões da Galáxia. Esquadrão Suicida. Os Expendables lá, você tem que montar os Expendables pra poder resolver aquela missão. Então a história do jogo é muito simples, na verdade. Como é uma história focada em pessoas, é onde você vai começar a entender como é que cada um daqueles personagens funciona. Por que eles vão querer ir, por que eles não vão querer ir. Então é um jogo que é muito sobre as relações entre as pessoas da nave. Tanto que o jogo todo, você tem, assim, posso errar nos números, mas é uma base de, assim, você tem, sei lá, cara, 5 missões que envolvem um plot gigante, que envolve a galáxia e vai destruir tudo, e todas as outras missões principais que eu tô falando só, todas as outras missões são, você tem que ajudar uma pessoa lá, ó, ajuda esse cara aqui, porque a gente precisa recrutar esse cara. As main quests todas do jogo são de recrutar. E às vezes eu falo assim, aí, chega pra 15 caras que você recrutou, aí galera, só pode eu e mais dois. Não, mas na Suicide Mission vai todo mundo. Mas isso, mas assim, cara, mas assim, a gente esqueceu de falar uma coisa sobre o Paragon e o Renegade, né, gente? Porque toda a narrativa do Mass Effect, ela é baseada nas escolhas morais que você faz. Além das escolhas difíceis em termos de você vai salvar fulano ou vai salvar Beltrano. Então, por exemplo, tem um momento que você tem que escolher entre dois membros do seu esquadrão, um deles vai morrer. Você tem que escolher um pra salvar. Também você, tipo, tem que escolher se você vai discutir com o Krogan, que tá tentando salvar a cura pra raça dele, ou se você vai mandar ele ter paciência, entendeu? E vai ter calma, ou senão você vai dar um tiro na cara dele e acabou. Porque isso repercute nos os próximos jogos. Junto com isso, tem a moralidade. Você pode fazer isso de duas maneiras. Da maneira Paragon, que é a maneira boazinha, e a maneira Renegade, que é de pé na porta, soco na cara, basicamente. Eu não diria que é a maneira boazinha, eu diria que a maneira diplomática, e a outra é a maneira corta-caminho. Então, eu preciso de resultado, eu vou lá. O Renegade libera o mal. Eu diria que neste grupo que nós estamos, Paragon é o Alexandre, Renegade é o Betão. Eu diria nessa história aqui. Mas olha só, mas sério, eu sempre tive dificuldade de entender na real qual é a consequência disso. Se você é mais bonzinho, se você é mais malvadinho, tipo, o que realmente muda? O que muda é porque as reações das pessoas com você mudam um pouco. Por exemplo, tem aquela repórter Khalissa Bin Aldilani, que é uma puta de uma chata, joanista pra caramba. Uhum. Ok, soquei, hein? Só deixa. Quem não socou? Soquei. Eu não soquei. Dei-lhe um socão. Não soquei. Você que tem isso? A opção de dar um soco na cara dela quando ela vem te entrevistar, porque ela começa a fazer um monte de pergunta indecorosa. Mas você não sabe, mas que fique claro, você não sabe que é. Você vai dar o soco. Não é uma decisão, você vai e dê um soco, mas é porque a mulher, ela claramente, ela joga na sua cara assim, vou manipular tudo que você falar e vou te fuder. Ela tá fazendo aquela entrevista super parcial, tipo, tentando te botar embaixo, sabe? Se você escolher uma resposta Renegade... Tem um soco na cara. Não, mas é tipo assim, depois dela fazer três vezes com você... Não, três entrevistas diferentes. Você encontra ela várias vezes diferentes. Depois dela... Você soca ela no Mass Effect 1 já. Então, mas ela faz três entrevistas, três ou quatro no Mass Effect 1. Mass Effect 1 você encontra várias vezes. O soco que eu dei foi no 2. Porque aí no 2, tipo, você encontra com ela e você fala, cara, não quero falar com você porque você é manipuladora. Aí ela fala, Shepard diz que não sei o quê. Aí tu vai dar o Renegade, ele vai dar um soco nela. Caraca. Assim, você escolhe salvar os aliens, por exemplo, porque você quer ajudar todo mundo, na verdade, e ela distorce tudo que você faz. Então ela fala, então na verdade quer dizer que você é pró-aliens e contra os humanos, na verdade, porque você tá salvando muito mais aliens que humanos, significa que você caga pra gente. Você pode falar, não é bem assim. Eu fiz tudo nos interesses de todo mundo, porque pra mim vidas são vidas e blá blá blá blá blá. Ou senão você pode falar, olha aqui, você quer parar de manipular tudo que eu tô falando e distorcer as coisas que eu tô falando, sua vaca? E aí você dá um soco na cara dela no final. Caraca, eu tô com quase certeza que eu tive um romance com essa jornalista. Tu teve com a outra. Você teve com a Diana Ellis. É, com a outra. Pelo amor de Deus, não! É uma que fica na nave. Tanto que eu acho que isso arruinou minhas chances lá com a... Com a Thay. Com a Liana. Com a Liana. A Miranda. Com a Miranda. Acho que a Miranda ficou puta com isso, né? E aí não quis mais saber de mim. Não, mas é Liara... Liara for the win. Liara for the win. Não. Cara, a Liara é muito chata, cara. A Liara é muito chata? A Miranda é muito chata? A Liara é uma mala, ela velho. A Miranda, inclusive, uma coisa interessante. A Miranda é uma das personagens principais do segundo jogo aqui, né? Porque no segundo jogo, pra gente explicar pra quem tá ouvindo, ele tem, pra mim, o problema do Mass Effect estar no segundo jogo, tá? Apesar de eu achar o melhor jogo de todos. Beto, eu também acho. Quando começa o jogo, você tá numa missão, que não te explica por quê. E aí explica. Não, depois explica. Tô falando na hora ali que você começa o jogo e ele fala, tamo aqui numa missão, rola um ataque e a Normandy é destruída. A Normandy de verdade, ela finalmente é destruída. E a Shepard morre. O Shepard ou a Shepard morre. E você, quando começa o jogo, você vê que ele vai acordando ao longo do jogo, você descobre que ele foi reconstruído, né? Ele tava morto de verdade, tanto que você volta e as pessoas não acreditam e falam, pô, mas você tava morto, é você de verdade, rola ainda uma dúvida. Pois é, por que eles fizeram isso? Pois é, não faz sentido nenhum, cara. Não, claro que faz. Eu sempre fiquei com essa dúvida. É porque eles queriam te dar poderzinho e falar que agora você é geneticamente modificado. Ah, você começar do zero. É? Não, mas não é só por isso. Porque antes do Shepard, a Shepard morrer, porque na verdade os Collectors atacam a Normandy porque eles estão ainda tentando destruir as últimas células de Getz que estão perdidas por aí depois do primeiro jogo, entendeu? O Elusive Man, que é o presidente, dono, whatever, da Cerberus, Big Boss da Cerberus, que é uma organização... Paramilitar, paramilitar, que é totalmente pró-humano e contra todo o resto, entendeu? Então eles são extremistas pra caramba. Então pra eles, o interesse dos humanos é acima de qualquer suspeita e os fins justificam os meios sempre. E eles falam que o Shepard é um símbolo da humanidade e a humanidade precisa do Shepard como símbolo. Então eles correm atrás do corpo do Shepard pra refazer e reconstruir o Shepard, mas eles não clonam o Shepard, eles reconstroem o Shepard. É, mas assim, dava pra contar essa história melhor, saca? Tipo, no final das contas o cara morreu e voltou. Jesus, velho! Mas cara, você matou, é isso aí. É, mas assim, mas aí é que tá, saca? É tipo assim, por exemplo, hoje, depois que o Eduardo falou sobre a Batalha do Apocalipse, explicou o conceito da Batalha do Herói e tal, você não consegue ir numa palestra de livro sem ter um babaca de nariz em pé. Não, porque o meu livro é baseado na jornada do herói. Nunca leu a porra do livro do Campbell, mas fala, né? A jornada do herói, os personagens, a criação de personagens. Fica assim, eu vejo assim que existem coisas que elas se tornam um lugar comum inacreditável. E eu senti isso, sabe? Quando eu vi, eu falei assim, cara, não precisava. Não precisava. É só pra criar uma imagem de uma coisa banal. Ah, sim, pode ter funcionado, tá? Isso é só a minha opinião. Eu achei essa morte do Shepard tão... Porra, dava pra gente contar uma história tão melhor, sabe? De formas tão mais interessantes. Eu não concordo com você, mas eu entendo o seu ponto. Mas... Eu acho a história muito boa, cara. Mas ficou isso. E aí tem, né, nosso queridíssimo Martin Sheen. Martin Sheen. The Elusive Man, falando daquele jeitinho dele, fumando o cigarrinho dele. E você tem um novo personagem que entra no jogo e também eu achei que não precisava existir. Sacou? A Miranda? Não, o Elusive Man. Vilãozão na cadeirinha. Você conclui o jogo. Se você tirar ele, toda a história do jogo, você consegue concluir o jogo sem fazer nenhuma diferença. Mas ele é o cara que fundou todo o projeto, cara. A grana, ele é um investidor. Tudo, não, mas... A grande questão de Mass Effect é que Mass Effect é, por definição, aquela batalha perdida. Você tá lutando contra os deuses, que são os Reapers, você vai ter que se lutar pra poder vencer os deuses que estão voltando pra destruir as criações deles, basicamente. Então o Elusive Man tá lá pra criar uma intriga política na Terra, que eu concordo com o Beto. Eu acho que, se você tirar ele da história, a batalha das criações contra o Criador continua existindo da mesma maneira. E o Elusive Man só tá lá pra poder criar, talvez, um colorido na história, mas tira um pouco a atenção mais interessante do ponto da batalha perdida. Na verdade, o Elusive Man... Porque a Cerberus começa a aparecer desde o primeiro jogo. Se você vai fazendo as side quests, você vai vendo várias coisas que a Cerberus faz. Inclusive, tipo, a Cerberus, a conclusão do Elusive Man com a Cerberus, ela tá, na verdade, no terceiro jogo. É, sim, que ela vai seguindo. E, na verdade, o objetivo do Elusive Man é usar o Shepard pra pegar a tecnologia dos Reapers e dos Ghast e de todo... Porque ele tem a ambição de ter mais poder do que todo o resto da galáxia, entendeu? Sim. Não, eu não acho que é mal explicada a presença dele, não, tá? Eu acho que é bem explicado, é bem construído, te dá missões maneiras, situações, discussões legais, mas que, na real, não precisava estar ali. Não, tá? Pode ter sido... poderia ser uma história mais simples só entre o Shepard e os Reapers, ok? É isso que eu tô falando. Eu não digo que não funcionou, mas eu acho que, assim, o Elusive Man e a morte do Shepard são duas situações, são as únicas duas situações pra mim no Mass Effect que eu gostei, fiz tudo e tal, não sei o quê, mas entendi que falei, cara, não precisava disso pra mim, sabe? São situações que não precisava, mas ainda assim, cara, ainda é um texto muito bem escrito, são situações maneiríssimas, é muito maneiro você mandar o Elusive Man se fuder, sacou? É muito maneiro você fazer isso. É tão bem feito, mesmo eu achando que não precisava, é tão bem feito que cria uma reação emocional em mim como jogador. É legal mencionar que do primeiro jogo pro segundo, você, no início do segundo jogo, você tá com a sua squad inteira lá, então você tem o Garrus, a Tali, a Liara, quem quer que tenha sobrevivido dos dois, né? O Kaidan ou a Ashley Williams e o Rex. Cara, alguém ficou com o Williams? Com a Ashley? Ashley? Não, com a Ashley não, com o japonês. Alguém ficou com o japonês? O Kaidan? Eu deixei o Kaidan morrer. A Ashley é uma preconceituosa racista dos infernos. A Ashley morreu pra mim também. Cara, ela é mó chata. Diferente tivemos. Isso é a maravilha do Mass Effect. Cada jogador tem uma história pra contar, cara. Isso é sensacional, cara. E tem o personagem também, que é a Miranda, que é... vira sua melhor amiga, sua brother durante o jogo todo. Tem uma história muito legal, que eu achei assim. Mas esse personagem, ele é muito legal, cara, porque ele discute muita coisa, porque ela é linda, ela é perfeita, ela é geneticamente modificada para ser linda e muito forte, muito habilidosa em batalha e tal. E ela se incomoda com isso, ela discute isso. Isso é um traço psicológico dentro do personagem, que é assim, eu fui criada para ser perfeita. E é muito legal você acompanhar essa jornada, porque o defeito que ela não tem fisicamente, foi criado psicologicamente exatamente por causa dessa história. A autoestima dela, ela sabe que ela é tipo, ela é criada pra ser foda, mas ela se acha cheia de falhas. É muito bom, vale muito a pena acompanhar e vale muito a pena ver a dubladora, porque foi feito baseado nela e a mulher é linda mesmo, assim. A Yvonne Strahovski. Nossa! Quem assistiu aquela série Chuck, talvez se lembre da cara dela, porque ela era a namorada do Chuck. Na verdade, o trabalho de voz do Mass Effect todo é extremamente incrível. Pra mim, mim, o Mass Effect 2, ele é o melhor jogo por conta de todo esse relacionamento que você tem com os personagens do jogo. Porque como demoram 2 anos pro Shepard ser reconstruído pela Cerberus, todos os personagens que eram da sua squad no primeiro jogo, eles seguem a vida deles, entendeu? Quando você vai recrutar a lista de pessoas que o Illusive Man te entrega, você não sabe que no meio desses personagens estão aqueles caras que eram da sua squad anterior, entendeu? Quando vai pro 3 muda, mas assim, é muito legal, porque você tem... É muito difícil a gente contar, porque senão a gente ia ficar aqui 200 horas contando tudo. Não tem como. Mas você tem personagens muito legais, personagens que são quebrados como o ser humano é quebrado. Você tem a personagem da carequinha, a Jack, que é muito boa personagem. Você tem um Krogan que ele é diferente, ele é criado em laboratório e existe uma discussão dentro da raça dos Krogans se ele merece ou não, né? Ser porque reconhecido. Ele tem Krogan, Então é você realmente mergulha num universo de histórias que é muito fantástico e muito cativante, saca? A missão de lealdade dele, inclusive, é porque ele chegou na puberdade, ele não sabe o que tá acontecendo, porque ninguém explicou pra ele. E ele chega lá e o Rex, se você ainda tem o Rex vivo no seu jogo, o Rex tá lá cuidando de T'Chanka, que é o planeta natal deles. E ele fala, ok, cara, então você não tem problema nenhum com você. Você só quer, você precisa brigar e trepar. Basicamente é isso que você tem que fazer. Então vamos fazer o teu ritual de entrada na puberdade. Você vai lá e vai lutar contra os Thrasher Maw, que é um minhoca gigante, um verme gigantesco. Viu, Marcela, por que eu queria tatuar o símbolo dos Urdnauts? Os Urdnauts são legais. Você sabe que a Tali tem uma tatuagem de um Thrasher Maw, né? No Mass Effect 3, no DLC da Citadel, tem um momento que você faz uma festa com todos os personagens. Sim, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E aí você, em algum momento da festa, em um dado momento da festa, você vai até o banheiro e a Tali... É legal falar dos Quarians, mas assim, daqui a pouco a gente fala, a Tali, ela tá bêbada e ela conta que ela fez uma tatuagem de um Thrasher Maw com uma caveira dentro da boca, um pássaro saindo dentro do olho da caveira e uma mulher com uma espada montada no Thrasher Maw. Ela conta que ela fez a tatuagem. O Shepard pergunta, onde você fez a tatuagem? Ela fala, in the wards near the bottom, que é uma piadinha, tipo, perto da bunda, tá ligado? Só que em português não funciona, infelizmente. Não, e eu tô me segurando aqui pra não fazer o jogo das mil referências de ficção científica, mas quando você falou aí do... Aí eles estão pegando de Duna e tal, então... É muito legal. Cada pedacinho do jogo tá vindo de uma série diferente. Eu tô me controlando aqui pra não ficar apontando cada um das originais aí. Mas isso... Tá controlando por quê, cara? Mas isso, ô Caio, eu não acho que é assim. Acho que é o esperado, sabe? Acho que quando você tem pessoas que são muito fãs de um gênero e fazem um negócio, que a gente também tem, assim, a gente gosta de idolatrar o produto de qualidade e olhar tudo, né? Falar, pô, tá com mais milhões de referências. Assim, isso é natural, né? Dentro do universo do videogame. Pra quem tá ouvindo e não joga tanto, você pega Dead Space, o número de referências que tem dentro de Dead Space é inacreditável. Fallout tem referência pra cacete. É muito legal o que o Mass Effect faz das referências, mas é muito legal que ele não sobrevive somente das referências. Exato, né? Exatamente. Eles construíram uma história que é maior do que o jogo das referências. É muito maior. Eles construíram um cenário que a gente tá aqui, a Marcelinha tá chorando quase, porque é tão bom que ele fez algo que é maior do que isso. Mas eu acho legal também apontar todas as referências que estão surgindo, porque tem muita coisa legal que aparece. E eles chegaram no momento em que o próprio jogo faz referências aos anteriores, né, cara? Chega num momento que eles começam a fazer 1 milhão de referências ao próprio jogo, sabe? Tem até uma referência, porque durante a série inteira, praticamente todo o encerramento de conversa do Shepard é I should go. Tem um momento que no DLC da Citadel, a Shepard tem um clone que tá tentando tomar o lugar dele. Prende o Shepard original e vira e fala I should go. E aí o Shepard original se incomoda e fala, eu falo assim? Escuta, dá pra se focar? A gente tá preso, não volte, que não tem saída, a gente tem tipo 1 hora de ar. Não, mas sério, gente, feedback aqui, eu falo assim? I should go? A melhor fala do Shepard é quando você tá na Citadel, lá na Cidadela, no mercado, e aí você pede... Sei lá, tem alguma opção de pedir desconto lá, se quer mais barato. Aí fala assim, beleza, posso te dar um desconto se você gravar aqui uma mensagem endossando a minha loja. Aí o cara, muito bom, cara. E você entra em todas as lojas e todas elas são O cara é o Messias militar da galáxia, dos seres humanos. E o cara fala assim: eu sou o Commander Shepard. O cara se vende por nada. E essa é a minha loja preferida da Cidadela. Só pra ter um desconto de R$30, sei lá, na arma. E toda vez que você vai pra lá, você passa por lá, fala aquela vozinha. É muito bom, hein? Eu sou o Commander Shepard. É, fica gravado, né, cara? É muito maneiro isso. Você sabe que é exatamente por isso que eu gosto mais do Mass Effect 1? Porque no Mass Effect 1 tem um monte de Cidadela, você vive. Vive nessa dela, você anda, você vai de um lugar pro outro. Isso é no 2? Isso é no 2? Porque eu lembro. Isso é no 2? Ih, me ferrei então. Mas a crítica continua. No 1, você vive nessa dela, você anda nessa dela, você vai por todos os lugares e tal. E no 2, no 3, essa dela ficou uma coisa tão reduzida. Eu concordo com você, o Caio. No 1, cara, eu senti muita falta disso. Quando você chega no 2, na Citadel, você tem, cara, você fala, caralho, Citadel bem feita, né? Com gráficos bons, mais investimento e tal. Aí tu fala, caramba, que lugar é a Citadel que eu queria ver, só que você começa a perceber que, diferente do 1, que ela era um sandbox, se tornam áreas. E você, você vai de área pra área, e tu fala, puta, me limitou. A Citadel do 2, ela é muito pequena, cara. Tem Omega no 2, né? E Omega também tem o seu espacinho na história. Mas faz falta, eu acredito faz. Que faz falta, porque a Citadel no 1, você tá tanto lá, você resolve tanto problema lá, que, cara, eu andava sem mapa, assim, ah, pô, tem que ir pra aquele lugar. Você ir de um lugar pro outro, em vez de pegar o transporte, eu ia andando de um lugar. Eu ia andando também. Nunca peguei transporte rápido. E o elevador, cara. As conversas de elevador eram as melhores, cara. Não, pô, vamos falar do elevador. Vamos falar que você tem o Master Relay, você tem tecnologia fodida, mas você tem o elevador mais lento da história. ele tá com uma versãozinha jazzy, assim, do tema do Mass Effect, né, com a cornetinha. Cara, assim, A lerdeza do elevador era ditada pela lerdeza do teu PS3, rapaz. Sim. Não, mas pra, é isso. Pra carregar a próxima área. Sim, mas tem novamente uma piada que ele faz entre ele. Tem uma hora que no terceiro jogo você pega um elevador, o Shepard vira pra quem tá com ele e fala: pô, esse elevador é rápido, que bom, né? E aí... aí ele fala: vocês não sentiam falta das conversas de elevador? Aí o outro fala: não. A gente não vai falar da Suicide Mission. É a minha parte favorita de todos os jogos, pelo amor de Deus. A Suicide Mission, ela tem um ponto especial porque, assim, durante todo o Mass Effect 2, você tá recrutando os personagens pra fazerem parte dessa missão. E você precisa fazer as missões de lealdade deles. Essas missões, elas têm uma explicação no jogo, que os personagens precisam ter foco, porque como é uma missão que eles provavelmente nunca mais vão voltar, eles precisam encerrar a vida deles e sem deixar nenhuma aresta aberta. Então você vai ajudar eles a ter esse encerramento. Então vai ter o personagem que vai lá conversar com o filho dele, se reconciliar com o filho dele. Tem a personagem que vai matar a filha dela. Então, tem várias histórias que você vai seguindo, entendeu? Uhum. Durante todo o progresso do jogo, você precisa fazer essas missões de lealdade, pegar todos os recursos que você puder e fazer todos os upgrades da Normandy. Porque senão, durante a Suicide Mission, pode morrer todo mundo. E morre todo mundo. Inclusive a Shepard pode morrer também. E acaba o jogo. É, mas daí acabou o jogo, né? Você vai ter que, ir pro save antigo. Essa Suicide Mission, cara, ela volta naquele fator e é uma missão onde todas as pessoas vão fazer a missão. É. Tá todo mundo lá. É a única missão do jogo todo, eu acho, né? Que você tem toda a sua crew em campo de batalha. Tá todo mundo junto, assim, né? Apesar de você estar usando três, né? Porque você vai pra um lado, o resto vai pro outro. Mas tá todo mundo se comunicando, tá todo mundo se falando. Tem gente, a possibilidade de pessoas que estão na outra party morrerem, inclusive. Então é bem você legal. Você perdeu o Garrus, né, seu demônio? Eu perdi o Garrus, aí só que eu voltei. É, claro. Não foi bonito. Não, olha só. Não, mas eu voltei porque eu errei. Porque... Você não pegou o Legion também. É, tem um personagem no jogo, é porque, tipo, vai ficar muito complexo, mas tem um personagem que ele é muito importante, assim, no debate humanidade e tecnologia e tal. Né? É, ele aparece numa situação no jogo e eu falei assim, cara, a minha decisão seria, puta, não vou lá, deixa morto. Só que se você for e tentar reativar e tal, você tem um novo personagem muito foda, uma história muito foda. Mas eu tentei tomar uma decisão real, né? Falei, pô, a minha decisão seria deixar essa porra aí mesmo, você pode dar ruim se eu ligar. Aí depois, eu conversando com a Marcela falou, cara, ele abre um gap de histórias, de universo muito fantástico. Aí eu falei, bom, beleza, vou voltar então. Só que aí quando você volta, né, o Garrus tinha morrido, eu falei, pô, o Garrus vai morrer mesmo, vou botar ele nessa situação não, porque ele é muito irado. E aí acabou que eu consegui ficar com o Garrus até o final, e esse personagem que eu acordei e morreu no lugar dele, inclusive. Você matou o Lico, tá? Mas não faz diferença, não faz diferença. Claro que faz. Não faz. O único personagem que você pode matar e não faz diferença é o Legion, porque ele é uma máquina ligada a outras máquinas. Então ele fica numa discussão. Até leva uma outra discussão do Shepa. Ele fica falando pro Shepa que ele não é o Legion. O Shepa fica chamando ele de Legion. E você tem uma discussão muito maneira que é o seguinte: ele não tem as memórias do Legion. É, mas eles são uma consciência só. E isso faz parte da discussão dos Geths, né? Tanto que a gente quer dialogar com vocês da decisão mais importante do jogo, que eu acho que eu tomei, eu e 10% do mundo tomamos essa decisão, que é relacionada aos Geths, né? Porque você tem duas raças. Você tem os Quarians, criaram os Geths pra ser escravos deles, pra serem robôs que fazem tudo, tipo a gente tá fazendo, né? Robô que faz tudo pela AIs gente. AIs que fazem tudo, né? Um dia, essas máquinas falaram, cara, assim, não é justo, a gente quer direito. A gente lembra de Animatrix? Então, é basicamente aquilo ali. Battlestar Galáctica. Mas antes talvez o maior spoiler da história. Antes de Battlestar, a gente tá falando de Asimov, a gente tá falando de uma coisa muito legal, né? Já é discutido há muito tempo, mas que o robô vira e fala, cara, eu quero meu direito, assim, você tá me abusando. Os Quarians falam, não. Aí o robô fala, então beleza. E aí começa uma guerra e os Quarians começam, como raça, como sociedade, a sofrer com essa guerra. E você tem na mão a decisão, né? Passa lá um monte de história e você tem que decidir. Você destrói o robô e o negócio lá que ele tá fazendo, porque isso vai dar independência a cada um deles e eles finalmente vão deixar de ser um só, uma mente interligada e vão se tornar vidas independentes de uma sociedade. Ou você escolhe, no caso, você destrói eles e você deixa os Quarians finalmente livres dessa guerra e eles podem voltar pro planeta deles e viver a vida que nem pessoas legais. Ou você escolhe, você fala, cara, não vou me meter e a guerra vai continuar e provavelmente os Geths vão destruir a raça dos Quarians inteira em batalha. Então, você tem que tomar essa decisão. Quem você ajuda? Você não tem escapatória. E o pior, se você ajudar os robôs, a sua brother lá, que tá contigo desde do segundo jogo, e ela é muito brother. Desde o primeiro, né? E ela é muito brother, ela se mata. Então, assim, você tem que tomar uma decisão. E eu escolhi destruir a raça dos robôs, diferente do que todo mundo fez. Cara, eu salvei os dois, porque eu sou foda. Não dá pra salvar os dois. Claro que dá. Dá, é uma ilusão. É uma ilusão. Você só não salva o Legion, mas você salva os Geths e os Quarians, e eles passam a viver juntos em harmonia no planeta natal dos Quarians. Isso. Foi o que eu fiz também. Ah, eu ficava muito irritado com aquela capaceta que tu não vê a cara da pessoa. Tadinha, acho tão bonitinha, ela tem o sotaquinho melhor. Mas ela é mó roubada, velho. Ela é mó roubada. Porque tu pode ter um romance com ela. Se tu tiver um romance com ela, ela já manda na lata, já fala pra você. Fala, ó, eu sei que tu tá comendo geral aí, mano. Ela fala exatamente isso. Tá comendo geral. Se for pra ter uma parada comigo, é só comigo. É pra ficar na social. Mas não tem beijo na boca, né? Claro que tem. Tem. Como? Ela tira a máscara. Ela tira o traje todo. Ela fala que vale o risco de ficar doente por você. Olha aí. Eu não vi isso, não. Na verdade... Mas não tem pressão, né? Não tem pressão, né? Não, no pressure. 45 minutos, senão ela morre. Pressão é zero. Eu achava ela muito mascarada. Nossa senhora. Não. Desculpe. O cara não via a cara. Ó, a Thalie tem corpão, cara. Ela tem bom corpão. Mas é legal, inclusive, no 2, porque o Mordin Solus, que é o Salarion, que inclusive ele é baseado, o design dele é baseado no Clint Eastwood, cara. Um médico maluco, tipo, cientista foda. E é engraçado que dependendo do olhos de romance que você tiver, ele te dá conselhos sexuais. Ele dá sexual advices pra você de todos eles. Caraca, que beleza. Cara, os personagens, eles são maravilhosos. Você pegar no sapatinho, meu irmão, no sapatinho, o Garrus e a Liara ali, do Tchananã. Enganchadinhos, é muito engraçado que eles estão enganchados. Então, assim, cara, porque viram seus amigos, né, cara? É muito engraçado. O Alexandre deve entender isso mais até do que o Caio e a Marcela. Mas, assim, muita gente que vem falar com a gente em evento e tal, fala de uma sensação que é muito engraçado, porque a maioria das pessoas tem. Porque é assim, eles falam, pô, eu sinto que vocês são meus amigos, porque eu ouço vocês direto e tal. Então, eu tenho uma intimidade com vocês que vocês não têm comigo. E é muito esquisito. A gente ouve muito isso, né, Alexandre? Uhum. A gente tem isso pelos personagens do Mass Effect, é foda. É, e pelos personagens do Mass Effect, é muito engraçado, porque você cria um vínculo, a história é tão bem contada, é tão bem escrito, que você tem um vínculo pessoal com cada um. Quando eu peguei o Garrus lá com a Liara, pô, deu uma, Cara, com a... Não, com a Liara. Com a Tali? O Garrus fica não, com a Tali. É, ele fica... Se você não fica com nenhum dos dois, ele fica com a Tali. Ele fica cantando a Liara. Ele fica cantando, porque eu peguei eles tomando uns vinhozinhos ali, muito louco. E ele dá uns pega na Tali, porque tem uma hora que tu abre lá a sala de mecânica, eles estão lá enganchadinhos. A vontade que eu tinha era pra falar, pô, velho, chega aí, vamos abrir uma cerveja, vamos trocar ideia aqui, né? Porque, pô... Conta aí, né? Cantada, mano. É legal porque, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, cada personagem tem o seu lugar, né? Eles ficam em um lugar específico, você tem que ir atrás deles pra conversar com ele, criar os diálogos novos e tal. Eu, com a minha Shepard, como eu fiz várias runs, eu, tipo, acabei escolhendo vários interesses amorosos diferentes pra ver como é que a história rolava. Mas o meu favorito, pra mim, assim, sem sombra de dúvida, é o Garrus, cara. O Garrus é um personagem tão foda que, no primeiro e no jogo, ele não era um interesse amoroso pra Shepard mulher. E a partir de tantos fãs, tipo, querendo ele e a Tali, a BioWare abriu a opção dele e a Tali serem interesses amorosos. Cara, e o romance com o Garrus é o mais engraçado, porque ele é muito atrapalhado. Que, cara, ele é um bicho feio, tá ligado? É um bicho horroroso. É, ele é horroroso, mas ele é muito legal, cara. Então você se apaixona pelo bicho, cara, é, não importa. E o Garrus é muito maneiro, porque tem uma missão lá que você, como Shepa homem, né, você vai e é tipo assim, tem uma mulher olhando lá pra ele e aí tu fala, pô, meu irmão, aí você começa a dar dicas. Ele é muito ruim. Ele é muito torto, é. Mulher, e a mulher tá interessada nele, assim, é bem interessante. Tem esses momentos muito suaves. O terceiro jogo, é, apesar de você estar no topo do clima, é assim, deu ruim, velho. O começo do jogo, a terra está sendo destruída, sabe qual é? Uhum. Tipo, uma parada muito grande. Tu fala assim, caralho, calma aí, morre gente. Morre criança, morre tudo. É, tipo, uma parada muito grande, assim, mas ele dá um alento. Ele, é isso, né, cara? São teus brothers, cara. Os personagens são brothers, eles estão lá pra você. É muito bom. E é isso, né? Bom, chegamos ao momento, porque a construção do Mass Effect 1 e o Mass Effect 2, o perigo, ele é presente. Ele tá ali. Você não vê ele, mas você sente ele o tempo todo no Mass Effect 1 e 2. No começo do 3, acabou. Ele chegou. Aconteceu. E acontece de uma forma muito grosseira, porque a Terra está sendo completamente destruída. É uma parada muito agressiva. Criança morre. O jogo mata a criança na tua cara, assim, ó. Pá, morreu uma criança. Pra você ver que tem um peso isso, de verdade. Não é uma brincadeira, sabe? Mas Shepard avisou desde o começo pra todo mundo. Os Reapers estão vindo. Gente, os Reapers estão vindo. Pessoal, será que vocês vão me escutar? Os Reapers estão vindo. Meu, que Reapers? Você tá sonhando? Como é que eu vou acreditar nas visõezinhas que você tá tendo? Ah, qual é, mulher? Tá maluca. A hora que os Reapers chegam, todo mundo fala, ah, é, você tava certa. Desculpa. Ah, mas isso aí, mas, ó. Pelo amor de Deus. É Babylon 5, tudo isso. Tem sempre o cara avisando, os outros estão... Mas, normal, é normal. Sempre tem um bundão que o orgulho dele é falar, eu avisei. Não é resolver o problema, é tipo, não, viu? Eu falei, eu tava certo. É tipo, foda-se, você está certo, não resolve o problema. Mas o legal do Shepard é justamente que ele vai resolver, cara. Ele sai da Terra que tá sendo destruída pelos bichos pra justamente recrutar todas as outras espécies pra lutar contra eles, porque eles chegaram todos na Terra e todo mundo tem que ir pro Sistema Solar. Aliás, eu esqueci de falar um negócio engraçado do Sistema Solar. No Mass Effect 2 tem uma mecânica de você procurar os minerais e você pode soltar sondas, né, nos planetas pra fazer a busca de minerais. E a Idi, que é a inteligência artificial, ela vai falando... É chato pra caralho, na verdade, fazer isso. Mas você precisa fazer isso pra fazer os upgrades. E aí tem uma hora, se vocês já tentaram jogar probe, soltar probe em Uranus? Não, é muito bom, cara. Quando você solta probe em Uranus, a Idi fala, Commander, really? Aí você solta pra probe, ela fala, probe em Uranus. É muito bom, cara. Esse jogo é cheio de referência. Então, só pra poder juntar tudo que a gente viu até agora. O primeiro jogo, como o Beto falou, a gente viu o cenário, a gente descobriu como é que era o universo, a gente descobriu que tinha uma raça que tava querendo destruir toda a civilização galáctica e tal. No segundo jogo, teve essa missão suicida que a Marcela falou, que é quando a gente descobre que aqueles Protheans que a gente falou lá, que era a raça super avançada, na verdade, eles tinham aprendido tudo desses Reapers, que eles são os verdadeiros criadores de toda a tecnologia galáctica, e que a coisa muito interessante, o que esses Reapers fazem quando eles chegam pra poder destruir a civilização, basicamente eles pegam todas as pessoas de uma raça e eles criam uma nova dessas naves de pensantes baseadas numa das raças que eles destruíram. Nas mais avançadas daquela época. Eles deixam as raças que estão ainda não tão evoluídas pra depois, assim, pro ciclo seguinte. Então eles foram lá, eles pegaram, daí você descobre que tem uma nave, uma que é exatamente igual aos Protheans, que foi aquela última grande raça poderosa, e que ela tá lá e ela tem a cara dos Protheans. Então você descobre que, na verdade, os Protheans não foram mortos pelos Reapers. Eles foram transformados em lacaios deles, que foram esses Collectors que a gente falou, e foram preservados por essas naves gigantes. Então você fica numa situação meio bizarra, porque, de um lado, esses robôs gigantes aí, os Reapers, eles estão destruindo tudo, mas, por outro lado, eles têm o interesse de preservar as raças vivas pra algum objetivo futuro. Então você fica naquela situação. O que tá acontecendo exatamente? Os caras estão destruindo tudo, mas parece que tem algo maior por trás que eles querem preservar. E aí é no ponto que a gente chega no jogo 3, que eles chegam destruindo todas as raças e começa a guerra de campo aberto mesmo na galáxia. Quando eles chegam pra fuder. Mas assim, uma coisa que eu esqueci de falar, no final do Mass Effect 2, vocês notaram a... Não sei se você notou, Beto, você que jogou mais recentemente, você deve lembrar. A sutileza no finalzinho, quando o Harbinger, que tá mexendo, quando a nave vai explodir, a nave dos Collectors vai explodir, e de repente apaga o olhinho do Harbinger, e o Harbinger fala, releasing control, we'll find another way. Você se ligou? Não. O Harbinger, o Collector General, ele era um outro bicho que não sabia nem o que tava acontecendo. O Harbinger tava controlando ele o tempo inteiro. Quando ele acorda, ele explode, e ele nem se liga. Tipo, ele só olha... Sim. É o... Você tá falando do insetão, né? O insetão, é. Ele é um Praetorian, na verdade, né? Que é outra raça lá, né? Mas... Cara, é muito legal isso. Você percebe que eles são totalmente, tipo, controladores de mentes. Pois é. E é exatamente isso que eles vão fazer com a gente, tá ligado? Pois é. E aí, se vocês me permitem, eu vou agora, finalmente, falar em público no Nerdcast que é um bando de fraldinha esse povo que reclamou do final do jogo, cara. Obrigada, Beto! Obrigada! Pelo amor de Deus, sabe o que que é isso? Sabe o que que é isso? É o cara que sentou e falou assim, mamãe me ensinou que eu sou um reizinho, porque quando eu era criança eu tinha camisa de especial, então eu não posso nada na minha vida fazer que eu possa perder. Mas eu acho que a maravilha do jogo é exatamente isso. Ele fala assim, cara, você aqui não tá perdendo, você não tá ganhando, você está finalmente concluindo uma história, você está vendo o final baseado. Aí o nego falou assim, ah, mas o problema é que todas as decisões que você toma não afetam no final do jogo. Baseado no final que você esperava, provavelmente não afetam. Mas o final... Mas afetam o jogo inteiro, porque o 3 é um grande final. Pois é, mas o final faz todo sentido. Agora, você querer que o final seja do seu jeito, fala assim, ah, não, mas eu tomei essa decisão e essa decisão, e o final vai ser do jeito que eu quiser. Me desculpa, meu querido, mas a vida não é assim. Você toma 1 milhão de decisões e aí você olha e você fala, ih, caramba, olha essa oportunidade que apareceu, olha essa porta que se fechou, isso não tava planejado. Estamos aqui hoje, entendeu? O terceiro jogo, ele é um army building. Você fica recrutando gente em tudo que é lugar. Esse é o jogo inteiro. Pra no final, você usar toda aquela galera que você recrutou, sabe, pra... Né? Contra os deuses, né? Contra os bichos super poderosos. E você tá, na verdade, fechando a história de aqueles personagens todos que você se afeiçoou nos outros jogos e pra você justamente tê-los como assets de guerra. Mas então, mas faz diferença se você conseguir mais ou menos e tal? Porque você tem que se esforçar pra conseguir. Faz, porque o negócio da Galactic Readiness, na verdade, a tua prontidão galáctica pra poder lutar contra os Reapers, a porcentagem dela muda. Assim, vamos ser sinceros, no montante final, o que vai influenciar é a chance que você tem de fazer o final, em teoria, um dos finais bons. Assim, então, peraí. Vamos falar pra quem vai jogar Mass Effect, tá? Você não tem chance alguma de fazer o final bom, tá? O final bom, ele basicamente tá bloqueado. Por quê? Porque é o seguinte, pra você ter o final bom, você precisa ter, acho que é 80% de War Assets. Você tem uma mesa de guerra que você cumpre missões online, e essas missões online, elas vão crescendo seu War Assets. Só eu, quando eu joguei, não tem nada online, não tem mais opção. Claro que tem, o multiplayer tá funcionando. Sim, mas tá, eu joguei na retrocompatibilidade. Mas não tem ninguém jogando no multiplayer. Vai entrar você e o José da China, que também lá pirateou o Mass Effect e vai jogar. Mas o lance lance todo é esse. É, pra você ter o final bom, você tem que ter 80% dos War Assets. O terceiro jogo, se você pesquisar o desenvolvimento dele, ele é muito problemático. Ele era pra sair numa data, os caras empurraram pra um ano depois, e ainda assim não conseguiu. Existe um Protean, a corda um Protean, essa raça tão maravilhosa que a gente tá falando o tempo todo, que criou toda a tecnologia e não sei o que, e é venerado por todo. Isso, ele aparece num dos DLCs. Esse DLC, na verdade, ele era pra estar dentro da história. Ele não era pra ser um DLC, mas não deu tempo. Isso foi uma demanda da EA de fazer um DLC Day One. Sim, mas o que eu tô falando é, a história dele ser DLC, tiveram diversos fatores, porque teve personagem que eles cortaram, e aí eles tiveram que readaptar a história. Então, assim, o terceiro jogo, ele teve uma mão muito grande de quem paga a conta, tentando dizer, faz isso, vai por esse caminho, porque a expectativa é muito alta, vai por esse caminho. Então, ele é muito ferido, sim. Ele, tanto que, cara, existe uma parada chamada meta, chamado Mass Effect Team Assault. O Mass Effect, ele ia ter um FPS, tipo um Battlefield, assim, multiplayer, tá ligado? É uma parada, assim, ele ficou tão grande, ele ficou tão... A expectativa do... Porque o segundo jogo é tão foda, né, cara? E a expectativa é tão grande com o terceiro, que ele sofreu por ter prazo pra ser lançado, tem que ter o multiplayer, porque o multiplayer tava entrando na moda e todo mundo quer jogar multiplayer, e as empresas... E tinha interação com o app também de celular, que depois eles tiraram do ar, então você não consegue mais a porcentagem pelo app também. Pois é, então assim, eles te obrigaram a fazer coisas, hoje, se você vai pegar na retrocompatibilidade, que nem eu fiz, você não tem chance de ter o final bom. Eu fiz tudo no jogo, que uma das coisas pra ter o final bom também é você tem que fazer todas as missões. Eu fiz todas as missões do jogo, 100%, enfim, não... Cara, você consegue 70%. Eu lembro de você no final, aí a Normandy cai no planeta e tal, a porta abre e acaba. E aí depois me falaram que consertaram isso, porque todo mundo reclamou muito. Não é só que a Normandy cai no planeta e acaba. Acontece que a Normandy cai no planeta e acaba, e além disso, por causa da destruição dos Mass Relays pra interromper os Reapers, ninguém mais sairia do sistema solar e todas as raças morreriam praticamente, porque assim, a destruição do Mass Relay acarretava na destruição de um sistema inteiro, que foi isso que aconteceu no DLC passado, então rolou um furo de roteiro que eles tiveram que consertar, que na verdade os Mass Relays sofreram um dano, mas não foram destruídos e poderiam ser consertados em curto prazo. Esse vídeo, ele é estendido, aí mostra eles consertando a nave saindo, pegando voo. Inclusive mostra, porque no final, quando você tá indo, você tá com todo o teu time de três... E eles, de repente, eles somem, né? No Extended Cut mostra eles indo embora e se despedindo de você, e você mandando eles pra Normandy, falando, vai embora, sai daqui que eu tô sozinho, eu não quero que vocês morram, e você manda eles embora, entendeu? Manda o Joker levar todo mundo embora, porque no original não tinha esse final, não tinha isso. De repente eles sumiam e você achou que tinha todo mundo morrido. É. Eu, particularmente, o meu final, ele pra mim é de verdade, que eu fiz o final que você tem o vídeo da Liara contando pra uma civilização lá, muito futura, que os humanos não venceram. Que os Reapers foram lá e destruíram todas as raças, destruíram a humanidade. Então você fez o final que explodiu tudo. Explodiu tudo, e ali é uma criança vendo a mensagem da Liara, e a Liara, que ela grava a mensagem e fala, olha, aqui é a Liara Tsone, se você tá ouvindo isso é porque a gente não venceu, mas fica aqui todo o nosso conhecimento pra que você possa um dia vencer. E aí aparece a criança conversando com a mãe, e a mãe fala, filho, mas foi por causa dessas pessoas, da equipe do Capitão Shepard, que a gente teve o conhecimento suficiente pra finalmente derrotar os Reapers. E pra mim, cara, quando terminou, isso foi muito foda, porque é um ciclo. Eu fiz parte de um ciclo. Entra na história do reizinho, né? Tipo assim, não, você não é o especial. Você não foi o cara que ganhou. Você viveu ali um momento, uma época, e um ciclo importante de instrução para o próximo ciclo, aprender um pouco mais. Porque nesse jogo, a série do Mass Effect é basicamente isso. Você vai buscando informações sobre os Reapers, sobre os Protheans, pra entender o que tá acontecendo e ver como é que a gente pode vencer isso. Porque durante todo o jogo, até o meio do terceiro pra frente, é simplesmente impossível. Todo mundo fala, cara, é impossível, não tem como, não é uma coisa que você vai conseguir. Então é muito foda isso. E eu não gosto desse final legalzinho, que salvou todo mundo, até porque no final do jogo, tá lá a porra da armadura do Shepard e ela se mexe. Eles ainda fazem esse inacreditável. É só no final que você escolhe destruir os Reapers. Eu não escolhi esse final. Eu escolhi o final da síntese, porque eu justamente, porra, durante o jogo inteiro, você luta tanto pra fazer paz entre os Quarians e os Gets, entre os sintéticos e os orgânicos. Você ensina a Idi, que depois ganha um corpo, você ensina ela a se comportar como um humano, a entender o que é o amor, a entender o que é a raiva, a entender o que é tudo. Aí, de repente, você mata ela também e mata todo mundo que é inteligência artificial. Você fala, porra, não, né? Então, eu particularmente acho que, pra mim, o final ideal no meu gameplay, na minha opinião de merda, como vocês falam, o final da síntese, porque é quando você simplesmente, tipo, faz a união de sintético e orgânico e torna outra civilização, outro tipo de sociedade, entendeu? Galáctica. Eu acho que a gente que tá meio misterioso pra quem não jogou o jogo, mas o que acontece? É no final você descobre que os Reapers, eles, o objetivo deles é realmente salvar todas as raças, eles querem encontrar mais forte, e encontrando mais forte eles querem salvar elas pra poder preservar pra toda a história no sistema... Eles escolhem a raça, né, basicamente. Existiu uma outra raça que é maior que os Reapers, criou um sistema... Os Leviatãs. Criaram um sistema pra manter o universo vivo e sempre crescendo e evoluindo. Esse sistema, para que isso e essa missão pudesse ser cumprida, eles deveriam eliminar sempre as raças mais avançadas e deixar as mais involuídas, né? Porque elas vão sempre manter o ciclo. E aí chega um momento que eles voltam e falam, ó, tá na hora da gente fazer uma limpeza aqui na casa. É. Demite meia dúzia de raça e deixa os estagiários crescerem e se tornarem. É sempre no modelo de vamos fazer ser mais barata a produção. Não, e não tem só isso. Eles absorvem o conhecimento, a tecnologia de tudo que foi criado pelas raças avançadas naquele ciclo. E a raça, eles absorvem a raça, tanto também. Que eles constroem um próximo pro Reaper da forma da raça que eles eliminaram. Então isso que é importante. Human Reaper. Olha aí. O legal disso é que daí no final do jogo você chega a essa conclusão. Você descobre uma maneira, você pode resolver o problema, mas você tem essa escolha de moralidade. Você pode destruir os Reapers, que significa acabar com todas as raças guardadas que foram salvas, destruir toda essa raça pensante, uma raça realmente viva, mas robótica. Você pode não fazer nada e deixar eles terminarem o caminho deles, que foi o que o Beto fez. Ou você pode tentar juntar a raça sintética com os bichos de carbono, orgânicos, e tentar construir um novo tipo de vida que é uma mistura de sintético com orgânico. E você chega não, mas assim, jogo... mas assim, eu tentei destruir eles, mas é isso que eu tô falando. A falta de war set, assets é o seguinte, você tenta, mas é em vão, mas você tenta. Não é assim, você chegou a escolher. Ah, entendi. Eu escolhi destruir. Eu falei, eu vou partir pra cima de vocês e vou destruir vocês. Mas não foi, você perdeu. Você tentou. Então, o final foi mais legal ainda o seu, porque você tentou. Eu achei uma do caralho. Achei do caralho o meu final, cara. É, porque assim, até onde eu sabia do que eu joguei, você ganhava esse final de tudo acabar e de os Reapers ganharem se você demorasse muito tempo pra tomar qualquer uma das três decisões. Ou se você quase nada de War Assets pra chegar lá, entendeu? Mas eu não sabia que você podia chegar a escolher o final, tá ligado? Mesmo assim, ter isso. Eu não escolhi, é isso que eu tô falando. Como eu não... O War Asset fica em 50%, todas as minhas decisões, o guia de decisões que eu fiz, foi tipo, vou te quebrar, vou te bater, não sei o quê. Só que não adianta, porque eu não tinha... Aí foi o seguinte, o jogo limitou a minha escolha. Ah, entendi. Então foi mais ou menos a mesma coisa que não escolher nada, então. É, foi a mesma coisa, mas assim, o legal é que você tem o sentimento de, eu tentei, eu fiz tudo o que eu podia. Mas é, cara, não deu, assim. É um ciclo. E é maravilhoso, cara. É maravilhoso. E você chega num ponto que é muito legal, porque você discutiu ao longo de toda a sua história a questão do que é vida, o que é consciência. Você conheceu personagens que eram de raças diferentes, eles acabam se comunicando e tal. Então você chega no final, é uma história, é o final de uma saga, de uma série inacreditável. E que você chegou lá e que, de certa maneira, e até concordo com vocês em relação a isso, que o final não podia ser muito diferente, porque de todo momento você estava lutando contra deuses. Eles eram muito, incrivelmente mais fortes do que você. Não existia uma solução de guerra. Não tinha como você guerrear com aqueles caras. O que você tenta é exatamente a esperança. É o que te mantém vivo. São as relações, é acreditar no amigo, é amar um personagem, o outro personagem, você criar paz entre as raças. A única coisa que você tem que te mantém na esperança é o que o jogo faz por você, que é o quê? Te dar um mundo, te dar um universo, coisas pra você se importar, pra você falar, cara, eu preciso ir, mesmo que eu não tenha. Porque o Shepard se questiona isso o tempo todo. Tá, mas como é que você vai fazer isso? Não sei. O tempo todo você não sabe. E aí, como é que se derrota os Reapers? Não sei, velho. Não tem uma solução. Não existe uma solução. A viagem, a jornada que você tem aí, nesses vários mundos, nessas situações, vivendo na pele do Shepa, conhecendo, se relacionando e brigando e criando inimigos e fazendo amizades. Isso é tudo maravilhoso, cara. É sensacional. E quando chega no final, pelo menos ao meu final, né? O meu final barra semi-escolhido, ele me trouxe o quê? Ele me trouxe, cara, não tem chance. Não dá pra vencer. Ele te diz quando você não tem. O War Assets, ele fala, olha, não dá pra vencer. Você perdeu. É uma batalha perdida. Valeu a pena ter lutado. Valeu a pena ter jogado. Então é, tipo, pra mim é uma das maiores obras de ficção científica que eu já consumi na vida, sacou? É? Entendeu tudo, Azaghal? Entendi. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.